Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Esse rabicho aí. Bom dia, queridos amigos vivenciando. Hoje, 22 de agosto de 2021, estamos aqui realizando estamos no 844 programa durante esses 17 anos de vivência espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita e internautas também, né? Nós vamos entrando no ar. Agradecendo o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas, CDs, DVDs, é na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, Associação Maternal Espírita, o Anjo Ismael, Grupo Espírita Anjo Ismael, Casa do Caminho, Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, nosso convidado é o nosso grande amigo Hélio Ribeiro, de Jacareí, né? E o Hélio vai bater papo conosco sobre mediunidade no Centro Espírita, né? E tenho certeza que é muito interessante, porque é um tema prático, né? É um tema onde vocês podem perguntar como que são as práticas, né? Como que é que acontece? O que que acontece dentro de uma câmara de desobsessão? Como que deve agir o doutrinador? Como que deve agir os trabalhadores ali dentro? Quais os tipos de passividade que é dado? Tem incorporação, tem psicografia, né? Tem audiência, tem todas essas coisas dentro de uma câmara. O que que os espíritos falam? O que que deve falar para um espírito, para doutriná-lo, né, para ajudá-lo? Então, tudo isso a gente pode aproveitar aqui da experiência do Hélio para perguntar para ele. Participe aí das nossas redes sociais, que vocês estarão juntos conosco aqui nessas duas horinhas, e eu tenho certeza que o programa vai ser muito interessante com o Hélio, que a gente já estava com saudade dele, e ele está aqui hoje pessoalmente, né? Rodrigo. Eu? Então, queria... Deixa eu só voltar aqui, porque hoje a minha câmera está com o Carlinhos aqui do lado. Então, quero deixar um bom dia aqui, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo aqui, estão nos assistindo, nossos queridos vivencianos que estão participando conosco, quem já está ligado aqui no YouTube conosco aqui é o Mauro Matoso mandando bom dia, Vera Parodi aqui mandando bom dia, o Rui, ele falou, ó, Rui, tem um recado para você, hein? Depois você manda o recado aqui, Vera, e passa para ele. Hoje não tem ninguém no telefone, tá? Só para avisar, o Beto ainda não voltou, nosso titular, nem nosso reserva, né? Não tá aí. O titular e os reservas. Os reservas estão tudo de folga, brincadeira. Nem falei com o Carlos, tadinho dele. E a Maurícia Fernandes também participando aqui, o Gil Rangel de Itaperuna, Rio de Janeiro, o Daniel Rosa lá de Goiânia, o Carlinhos aqui, a Rosângela Menezes, o Aécio César de Sete Lagoas, Rubens de Los Santos participando aqui, o Rubem, deve ser lá do Uruguai, mandando um abraço para ele, a Gisele Lacerda de Itaberá, Leonice Gomes, Sueli Teixeira, Mariângela, minha mãe, participando aqui, meu pai deve deve estar ouvindo lá também, o João Ramalho, Rosana Ali lá do Jefa, Maura Russo, a Deli também. A gente tá com saudade dela, agora já dá pra começar a voltar, hein, Deli? A Graça também. A gente cobra ao vivo aqui, né? Família Pedalões participando aqui, Isabel Cristina da Costa e a Ludmilla. Ludmilla participando aqui também, que é a esposa do Hélio Ribeiro. Eu já disse aqui, se não tivesse, já ia achar ruim se não tivesse assistindo. Brincadeira. Então a Cláudia Oliveira também participando aqui conosco. Então lembrando que a gente também está ao vivo pelas rádios que estão retransmitindo a gente aqui, a Rede Espaço Espírita Barra Velha Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor do Mato Grosso do Sul, né? Quem está retransmitindo a gente pela TV Espírita lá também de Barra Velha, o Recanto da Prece Euridice Barçanufo de Campo Grande, lá mandando um abraço pro Carlos Sanches. O Carlos Sanches que agora, para o evento aí dos amigos, conseguiu um canal lá no Japão, que vai retransmitir o primeiro encontro mundial, né? Agora tá sendo mundial mesmo, né? Acho que só falta Oceania e África para algum sendo a Oceania e da África para poder. Os cinco, né, continentes. Já deixo aqui, já peço para Rosana, que tá ouvindo a gente, já conversar com o Orbolato lá no Jeff, para conseguir ir lá da Austrália também, porque tem bastante centros lá na Austrália que poderia retransmitir o evento. Então a gente agradece aqui a todos vocês e convida para ir aqui no WhatsApp, eu acabei de liberar, entendeu? Já pode mandar mensagem também aqui para a gente. E no Facebook, quem está no Facebook ouvindo a gente aqui participando é a Cleide Bessa, a Lúcia Nogueira, a Maria Irene do Espírito Santo. A Irene, né? Mandar um abraço para o Gustavo lá. A gente está aqui orando pela recuperação do Zé. A Vilma Lima lá de Leme. A Leme, né? Um grande abraço para os lemenses, querido. A Dora Pereira, que é a nossa super fã aqui. Aparecida Rossi e a Rosângela Costa. Quem deve estar ligando aí, Rui? Deve ser a Vera Parodi que deve estar ligando. A Vera? A Vera quer que eu dê um recado, que ela está produzindo lá na Colmeia enxoval. Então, aqueles que precisaram de enxoval para as crianças, para ligar para a Vera. Daqui a pouco eu passo o telefone da Vera para o pessoal entrar em contato com ela. Ou a Dona Dina, que deve estar ligando também. Então a gente pede aí pede um pouco de paciência, enquanto o pessoal vai voltando ao trabalho. A gente não tem ninguém ainda no telefone para atender. Depois que fizer a peça, eu posso lá atender o telefone. Não tem problema não. Tá bom, Carlinhos. Passar já para você então. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Hélio Ribeiro. Bom dia, família vivenciana. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos fazer uma leitura de minutos de reflexão recebida por nosso irmão Jorge Reis. É o item 52. A morte nada mais, nada menos do que um encontro conosco mesmos. Se fui bom ou mal, continuarei sendo. Não existe milagre com a morte. Existe sim a realidade. Assim, queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, o nosso pensamento, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por esta oportunidade abençoada de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo, para podermos saber um pouquinho mais sobre esse Evangelho Consolador, esse Evangelho Redivivo, deixado por nosso Mestre Jesus como a terceira revelação. Hoje nós vamos envolver o nosso querido irmão Hélio Ribeiro, com muito amor, com muito carinho, para que ele possa nos falar sobre a mediunidade no Centro Espírita. Assim, vamos envolvendo, rogando a Jesus que nos dê. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a prática mediúnica no Centro Espírita. E nós estamos aqui com o nosso amigo que veio lá da Grande Jacareí, aqui para a Grande São José dos Campos. Tudo é grande aqui, viu? É, o Hélio Ribeiro, ele tem o nome de um dos grandes comunicadores aqui do Brasil, já falecido, Hélio Ribeiro, que era da Rádio Bandeirante. E também ele é muito parecido com quem, Jorge? Maurício de Souza. Maurício de Souza. Já até autografou coisa no lugar como, do Maurício, Maurício. É. Pessoal pediu, ele falou, não sou. Falou, não, os caras estão querendo enganar a gente. Falou, não, tudo bem, daí que eu assino. Né? Então, Rodrigo. O Hélio Ribeiro, ele é da Casa da Prece de Jacareí, é palestrante, é médium de psicofonia e está aqui conosco para mostrar a beleza da prática mediúnica no Centro Espírita. Bom dia, Hélio Ribeiro. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo nessa rádio que leva tanta informação para nossos ouvintes. E tanto faz a religião que pratica, né? Sim. Nós levamos o Evangelho de Jesus à casa de todos, para que todos tenham, pelo menos no domingo, algo que possa meditar ao longo do dia, para os seus evangelhos, que sempre são feitos nas famílias, são feitos nos domingos. E é interessante levar, às vezes, um tema que nós ouvimos aqui da rádio, né, Jorge? Eu falei para a Ludmilla, e eu menti para a Ludmilla, dizendo que ia ter um tapete vermelho aqui esperando você que viesse lá da Grande Jacareí. É mentira, viu, Ludmilla? Não tinha tapete vermelho nenhum para o Hélio, não, viu? Um bom dia para você, Ludmilla. Um grande abraço, com muito carinho, com muito respeito. Ela está ouvindo a gente aqui, né? Tá? Se ela não estivesse ouvindo, eu ia dar uma bronca nela logo, uhum. Né? Aí, ó. Mas, Hélio, vamos então entrar direto no nosso assunto, porque eu acredito que vai ter muita pergunta. Com certeza. Eu lembro quando eu fui num programa aqui do Roberto Wagner falar sobre mediunidade. Nossa, o que aconteceu de telefonema naquele programa? Que ele falava, esse programa aqui teve tanto telefonema que nunca aconteceu de ter tanto telefonema das pessoas perguntando. Então hoje, o Carlos já foi no telefone, né? Ele pode atender o telefone também. Então tá, o que é a prática mediúnica no Centro Espírita? Como é que nós podemos definir isso? Como é que nós podemos falar a esse respeito? Bem, a mediunidade, como muita gente que também não é espírita, não tem a prática espírita, sabe que mediunidade é inerente ao ser humano, né, Rui? Todos assim. Nós, conforme Kardec, até na codificação nos diz, que todos nós temos um grau de mediunidade. Alguns são mais ostensivos, aqueles que trabalham dentro da casa espírita, e vamos falar especificamente da mediunidade na casa espírita, porque a mediunidade também é praticada em outros credos, em outros locais, né? Dentro da casa espírita, que trabalha dentro da codificação kardeciana, né? Nós temos um cuidado muito grande em admitir as pessoas que são médiuns. Normalmente as casas espíritas têm o curso para mediunidade, falar sobre mediunidade, mas eu digo que não é só mediunidade dentro do curso, é também o que o médium deve fazer, como é trabalhar dentro de uma casa espírita. E isso, hoje em dia, ao meu ver, tem sido relegado um pouco e deixa a desejar, muitas vezes, dentro da casa, com a admissão de pessoas que, às vezes, praticam um outro tipo de mediunidade e vem para a casa espírita e ali ingressa no trabalho. Então acontece o que nós chamamos daquelas bizarrices, não é? Da mediunidade, aqueles trejeitos, aquele respirar mais profundo. Enfim, essas coisas que nós espíritas já abolimos, Rui. Já deixamos isso para trás. Sim. Então é muito importante que a casa espírita tome conta dessa prática dentro ali, para que não ocorra aquilo que nós já ouvimos muito no passado, né? Hélio, tem outra coisa. Nós precisamos entender que nós somos um ser espiritual usando um corpo físico. Perfeitamente. Então, esse ser, esse espírito, ele tem que entender que existe uma espiritualidade, que existe um mundo espiritual, e que nós, muitas vezes, não queremos saber dessas coisas. Exatamente. Muitas pessoas que até nos procuram para perguntar a respeito de coisas espirituais, e nós falamos nesse teor que você disse, que nós estamos vivendo aqui na Terra, somos seres espirituais encarnados aqui para cumprir uma tarefa, cumprir uma missão aqui. Nós, no plano reencarnatório nosso, nós vimos de volta para a Terra com algo a executar. Se nós vamos delegar tudo isso ao plano espiritual, estamos fazendo errado, Rui. Nós temos a nossa obrigação encarnados aqui com um objetivo certo, e nem sempre os espíritos que se comunicam, e essa é uma versão assim, dentro do espiritismo existe muito ainda, que tudo que o espírito fala nós tomamos como verdade, e nem sempre é verdade. Né? Nós temos essa prática de colocar no crivo da razão, que é a doutrina espírita, para saber se aquilo é realmente uma comunicação verdadeira ou não. Durante a pandemia, nós recebemos de outras fontes várias comunicações. Sim. Inclusive, o Dr. Bezerra de Menezes vive dando comunicação por aí, falando que a pandemia está acabando, que tem data certa. Não existe isso. A espiritualidade não dá essas datas para nós de maneira nenhuma. Mesmo porque as coisas mudam no plano espiritual. Nada é estático, conforme muita gente falou. Nada está na pedra. Nada. E Bacelli, pelo Dr. Inácio Ferreira, nos fala que precisa reescrever nosso lar. O Jorge fez um trabalho, né, bem recente, falando de nosso lar. Mas tudo está em movimento, não tem nada estático. Reescrever ou relembrar? Relembrar. Ah, tá. Relembrar. Mas o próprio Kardec, ele fala que as coisas administrativas do centro espírita, a organização, isso fica para os encarnados. Sem dúvida. Agora, essa parte espiritual é para os espíritos, mas não é para os espíritos mandar numa casa espírita. De maneira nenhuma. Né? Tem centro espírita que não faz nada se os espíritos não mandarem fazer. E lá na nossa casa nós somos contra isso, tá? Nós temos possibilidade, nós temos estudo, nós temos que estudar, temos que aprender para dirigir uma casa espírita. Sem dúvida. Sem que haja interferência dos espíritos no comando da nossa casa. Perfeito. Né? Podemos. O tema é mediunidade no centro espírita. E a mediunidade fora do centro espírita? Né? Assim, porque geralmente quando a pessoa vai para a maioria que vai para o centro espírita, tá, que acaba sendo, que é médium, ela já teve perturbações, algum tipo de problema antes. Né? São poucos que vão para o centro espírita por estudo, né? Para conhecer e desenvolve a mediunidade depois, né? A gente fala em desenvolver, porque médium, como nós falamos, todo mundo é mais ou menos médium. Então, mas desenvolver essa mediunidade. Agora, tem gente que está caindo por aí pela rua. Com certeza. Está vendo coisa, está ouvindo. O pessoal pensa que é louco. Como é que faz com essas pessoas? Quero um pouco para você falar um pouco da mediunidade antes do centro espírita. Perfeito. Bom, antes do centro espírita, antes da codificação espírita, antes de Kardec codificar a doutrina, médiuns existia a todo tempo, né? Uhum. Lá atrás, antes de Jesus, os profetas vieram e falaram coisas. E Jesus também, na transfiguração do Monte Tabor, ele inaugura no cristianismo a mediunidade, né? Ele próprio ali com os apóstolos. Então, Moisés né, recebe. Trouxe a mensagem de maneira diferente, mas também era uma mediunidade, mas as pessoas... E Paulo de Tarso era um médium que quem falava diretamente com ele é o nosso mestre Jesus. Exatamente. Então, nós temos bastante exemplos de mediunidade antes da codificação espírita, né? Então, hoje, essas pessoas que estão pelas ruas aí, a gente vê muito, o Jorge mencionou, pregando religião, muitos, gritando, bradando ali e falando coisas, são médiuns? São médiuns. Não estão adequados à mediunidade que nós pregamos, mas são médiuns. E estão por aí. Filas de banco, eu já vi pessoas falando sozinho na fila de bancos. Falando sozinho, quer dizer, não era sozinho, tinha ali alguém. Mas como às vezes não estão vinculados às doutrinas espiritualistas, então ela segue esse caminho. E muitas vezes, num passado bem próximo, quando eu era mais jovem, faz pouco tempo isso, não é? Faz tanto tempo assim, eu era bem jovem, a gente via pessoas sendo internadas em manicômios. Até hoje, é. Até hoje. E são internadas, às vezes, por problema obsessivo. Que Chico Xavier, que por excelência ia visitar esse povo todo, e ele via ali dentro os espíritos perturbando aquelas pessoas ali. Então, graças a Deus, a doutrina espírita veio para nos colocar numa posição em que nós podemos ajudar essas pessoas, né? Podemos falar com as famílias, podemos orar por elas, podemos dar passes por elas, mas ao vivo, né, Jorge? Nada passe virtual. Ao vivo, para transmitir as nossas energias todas ali e a espiritualidade poder nos auxiliar naquele momento na transmissão do passe. Então, nós, espíritos, temos uma obrigação muito grande. Ontem, falando para a mocidade, né, numa live virtual, falando para a mocidade espírita do Paula Ortiz, eu dizia para os jovens ali que a nossa obrigação, a nossa tarefa espírita está muito no início ainda. Nós, nessa transição planetária que estamos vivendo já de algum tempo e continuamos nela, nós temos uma tarefa enorme e nós, a grande maioria, eu digo, dos espíritos, não tomaram conta disso ainda. Não se deram conta que nós somos os responsáveis por isso. Olhando numa abrangência, olhando lá para o Oriente Médio, aquelas pessoas, aquelas penas de morte que ainda existem lá, nos dá a entender que vai demorar muito tempo ainda nessa transição planetária para que nós regeneremos esse mundo nosso. Hélio, você falou do Chico Xavier. Quando você falou dos médiuns, que muitos são internados por causa de obsessão e o pessoal pensa que é maluco, né? Exato. Chico Xavier teve no limiar de acontecer isso com ele, né? Quando exatamente era meninote ainda, o pai queria internar ele. Ele só não foi internado por causa do padre Sebastião Scarzelli, que falou, ao invés de internar, eu vou arrumar um emprego para ele, botar esse menino para trabalhar e acaba essas coisas dele. Exatamente. Porque agora imagine o que aconteceria. Naquela época de Chico Xavier, o maior manicômio que existia em Minas Gerais era lá em Lagoa Santa, né? Lagoa Santa, é lá o sanatório que tinha lá. É Lagoa Santa, eu acho, que era o maior manicômio que tinha no Brasil. Em Formiga também tinha um manicômio. Agora, aquele sanatório de Lagoa Santa... É Lagoa Santa, eu acho que é. Acho que é Barbacena. Morreu 60 mil pessoas que foram internadas ali. Ali entrou mulher, nasceu criança, e a criança, porque a mãe era louca, a criança também diziam que era louca, e já ficava lá. Né? Tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, que é de lá, da Daniela Arbex, excelente livro, que fala bem sobre isso, né? Vendiam corpos das pessoas, faziam todas essas coisas. Então, se o Chico Xavier tivesse ido para lá, tenho dúvida que criança ele já tinha morrido. Pois é. Né? Não, o que teria sido feito da doutrina no Brasil, né, sem Chico Xavier? Eu, Paulo Coelho, que é o que mais vende livro no Brasil atualmente, é raro de ter tirado ele de lá, deviam ter deixado. Paulo Coelho, né? Mas ele vende livro no mundo inteiro. É o maior inteiro, vendedor, né, de livro do mundo, ele, né? Só um maluco mesmo para vender tanto livro assim. Só que ele pegou um pedaço da doutrina espírita e coloca nos seus livros. Ele é espiritualista, né? Então, a influência do Raul Seixas. Agora, depois de velho, ele começou a falar mal do Raul Seixas, né? O Raul Seixas já morreu. Começou a falar mal do Raul Seixas. E sexta-feira fez aniversário da morte do Raul Seixas. Viu? Você que é fã do Raul Seixas? Sou fã, por isso que eu tenho bronca do Paulo Coelho. Ele começou a falar mal do Raul, então eu peguei bronca dele. Agora o Raul Seixas bate cartão lá em Lorena, né? Lá com o Rogério, né? Mas faz tempo, né? Hélio, desde o começo ele recebeu as mensagens, né? Muitas religiões, ela admite os fenômenos mediúnicos, mas não quer saber a causa. Se nós pegarmos lá em Portugal, quando apareceu a Nossa Senhora de Fátima para os três pastores, apareceu, mas daí, qual foi a causa? Então o pessoal só admite Se for santo, né? O efeito, sim. Né? Quem mais? Tinha São José de Cupertino. Joana d'Arc, que nós falamos aqui há 3 semanas atrás. É? Joana d'Arc. São José de Cupertino. Ele se... Acendeu, né? Ele subia. E a turma, quando viu o Zé de Cupertino, estava lá em cima. E o que, que era? Antônio. Levitação. Mas achava que era louco. Então ele ficava lá cuidando dos porcos, porque diziam que ele era louco. Santo Antônio de Pádua também. Santo Antônio de Pádua, outro fenômeno, né? Mas tudo Tereza unidade, também. Então. Tereza Dávila. Então, É tudo também. Mediunidade. A pessoa pode dar o nome que quiser, mas não precisa fugir, não. É mediunidade mesmo. Então, e por isso que a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. Perfeito. De jeito nenhum. Tem nada. A doutrina espírita simplesmente se aprofunda na mediunidade e se utiliza dessa ferramenta para ter a comunicação com o plano espiritual. Né? E não só com o plano espiritual, porque todas as vezes que nós estamos mediando uma informação, nós somos médios. Então, hoje, todos nós aqui nesse estúdio somos médiuns. Nós estamos pegando as informações da espiritualidade e passando para as pessoas. Então, isso também é mediunidade. Ou então, é profeta. Profeta é todo mundo que passa alguma informação para frente. Né? Então, a doutrina espírita estuda e se aprofunda bastante na mediunidade. E tenta resolver problemas que são... Que são causados nas pessoas devido à mediunidade descontrolada, muitas vezes. Então, ao mesmo tempo que a doutrina espírita se utiliza da mediunidade para ajudar o próximo, de alguma maneira, ser intermediário entre o espírito, é um intermediário também para curar alguém, para ajudar alguém que está com processo obsessivo, que está com problema de doença, alguma coisa desse tipo, né, Hélio? Não, e é interessante, né, Hélio? Desculpe, a gente tem muitas religiões que qualquer coisa que acontece de anormal é obra do diabo. Exato. E tem outras coisas que acontecem, diz que isso é um mistério. Inclusive, tem um filme chamado Manica, que a pessoa era um padre, e ele quis saber o que, que acontecia com a menina que sabia as suas vidas anteriores. Ele foi perguntar para o superior dele. O superior falou: olha, você vai me desculpar, mas isso é um mistério, não queira se aprofundar nisso. Ele falou: tudo bem, então eu vou deixar a religião católica e vou procurar a resposta para essas coisas. É. Então, é o que o espiritismo procura dar resposta para esses casos que a gente acha que é fenômeno e no fim não é fenômeno. Exatamente. E uma coisa que tem acontecido, né, falando da mediunidade nas casas espíritas, é de médiuns saírem das suas casas e virem procurar, digamos, em procurar trabalho em outras casas. E nós conversamos muito com essas pessoas. Por que que ela está deixando a casa espírita? A casa que ela trabalhava antes, às vezes até formada naquela casa. Formada, digo, foi instruída naquela casa. Então, o que mais aparece de reclamação é que as pessoas não me ouvem. Eu tenho falado, as pessoas não me ouvem, não me dão atenção. Eu quero publicar isso, publicar aquilo, e a casa me cerceia, não deixa que eu faça. Nós tomamos muito cuidado com isso, Rui. Porque pessoas que vivem borboleteando por aí de uma casa na outra, é pessoa que não quer disciplina. E na mediunidade, sem disciplina, isso Emmanuel disse lá atrás para o Chico, né? Lá, sem disciplina, a mediunidade não, para nós, não existe um médium, porque médium é médium 24 horas por dia, e não, sim, só uma hora dentro da câmara mediúnica. Não é só isso. O médium recebe informações por aí o tempo todo. É o que o Jorge falou. Médiums existem aos borbotões por aí. Mas dentro da casa espírita existe norma, existe regulamento. Nós não temos, e as pessoas confundem muito isso, a hierarquia espírita. Nós não batizamos, nós não casamos ninguém. Por quê? Não temos hierarquia para fazer isso. Mas dentro da casa existe ordem. Tem ritual, assim, no sentido... Temos ritual. Dogmas, né? Esses dogmatismos. Mas antes de você ir para aí, eu só queria levantar a questão da disciplina, porque é muito importante. Né? Porque Chico não fala só da disciplina no sentido de educar, né? de aprendizado, porque disciplina é aprendizado, mas fala também no sentido de ter organização, ter também respeito, ter a educar a mediunidade. Né, perfeitamente. Si, né, não só porque disciplina vem de discípulo, né, que, sim, vem de aprendiz, que vem de aprender, que vem de educar. né? Então a disciplina é educar, né? Exatamente. E isso aplica totalmente sobre a mediunidade, né? Educar a mediunidade. Exatamente. A disciplina da mediunidade é educar a mediunidade. Olha, Rodrigo. Mas isso não é castigo, não é uma forma de errado. Eu estava até com a minha esposa vendo isso, porque ela lendo alguns livros, né, no sentido de educação para criança, né? Muitas vezes a gente fala de eu mesmo também, né? Falando de disciplina, eu tinha aquela disciplina como aquela coisa de rigidez, de autoritarismo. De autoritarismo, né? Não, tem que ter a disciplina. E é errado, né? Claro. A disciplina vem do sentido de educar. Exatamente. Né? Acima de tudo, né? É. Então, e cabe totalmente a mediunidade isso, né? Claro. Não é isso, velho? É o problema maior, eu vejo, né? Eu trabalhei em outras casas espíritas. E em determinado lugar que eu trabalhei, o médium chegava para dar passe. Primeiro, a câmara estava preparada, já ele já chegava atrasado para dar o passe. E ele chegava até na porta do centro, jogava o cigarro fora e entrava para dar passe. Eu acho isso completamente fora do contexto nosso, dentro da casa espírita. A pessoa que vem para o trabalho na casa espírita, o dia dela deve ser um dia diferente, um dia que ela vai transmitir para as pessoas. Hoje em dia é muito difícil isso? É, com o trabalho, com todos os atropelos que nós temos aqui na vida moderna, nós sabemos que é muito difícil, mas pelo menos algumas horas antes do trabalho, se manter de uma maneira tal que ela chegue e possa... O que, que essa pessoa que chega fumando no centro espírita vai transmitir para outras pessoas, se for trabalhador do passe, por exemplo, né? Vai descarregar aquela onda energética que ele está carregando. O cara quebra o pau com a esposa. Não estou dizendo que médium é santo, não. Não é santo. Médium é uma pessoa como as outras, né? Tem isso. Problema doméstico, tem problema com a esposa, tem problema na criação dos filhos, tudo isso. Mas ele deve ser uma pessoa, não que ele tenha que ser aquele cara modelo o tempo todo, porque até Kardec fala isso, que você conhece-se o espírito, o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele empreende em se modificar. Não que ele já é modificado. Amar e instruir-vos, né? Exatamente. E instruir-se vem dentro da disciplina. Vem dentro da disciplina. Ou seja, instruir é disciplina. Exato. Né? Exatamente. E então, isso é educar, né? Educar, claro, os nossos comportamentos. Porque isso, fazendo essa analogia à criança, né? Aos nossos filhos, né? Você educar o filho, você quer ele com bons comportamentos. Exatamente. Morais e tudo mais. É. E a doutrina espírita faz isso, né? Quando o médium chega a reclamar de alguma coisa na casa, a primeira coisa que a gente deve fazer é conversar com ele. Cara, está passando por algum problema? Porque Kardec também fala disso, né? Que os grupos mediúnicos deveriam ser amigos. Sim. Por quê? Porque a pessoa recebe uma comunicação, o médium recebe uma comunicação. Se você perguntar para ele, sou dirigente, se eu perguntar para ele, escuta, era essa pessoa mesmo que está pronto? A pessoa já melindra, já não quer voltar mais na casa, não, estão duvidando de mim, estão isso. Então, dentro desse quesito, dessa prática mediúnica, existem pessoas melindrosas demais que devem aprender a ser como Chico Xavier, por exemplo, que as pessoas, ela cuspia na cara dele. Ele nunca desanimou de falar as verdades dele. O Hélio, essas pessoas melindrosas é porque não conhecem. E quando você fala que a pessoa... Uma vez nós tivemos aqui um pessoal falando aí, fazendo na Feira do Livro Espírita aí uma série de censura em livros, eu falei aqui no programa de rádio, falei, isso aí é falta de conhecimento, cara. Claro. É falta de conhecimento de quem está censurando. Ah, mandaram um monte de coisa para mim aí, dizendo, então nós não podemos censurar? Não, não pode. Não. Porque a doutrina espírita não pede isso. Livre pensadores. Quem tem que censurar é você mesmo, não é a doutrina espírita, claro, que vem censurar. Então, eu, por exemplo, leio muito. Hoje só leio livros espíritas, porque os outros livros você vai perceber que é best-seller, aquela coisa toda, mas não agrega, preenche, né? Não preenche aquilo que a gente está precisando. Perfeito. Deixa eu fazer outra colocação aqui, Hélio, também pegando o gancho de você ter falado do passe. Então, a gente fala muito do médium passista, né? O médium passista, quando fala de médium passista, é aquela pessoa que dá passe no centro espírita, né? Primeiro, eu queria lembrar assim, que muita gente sai do centro espírita com melindre. Algum tempo atrás, eu sempre gosto de contar isso, uma pessoa saiu lá do nosso centro espírita, abandonou com raiva, enraivecido, porque a gente não estava acreditando nele, que ele estava recebendo Francisco de Assis, Jesus, Nossa Senhora, tal, todo mundo dava passividade por ele. Então, nós questionamos, ele duvidou, falou, não, ele não admitia que a gente duvidasse que Jesus estava dando comunicação. Falou, poxa, quer ver? Esse pessoal não acredita que eu exemplo, então eu estou indo embora. Nossa Senhora, a espiritualidade age mesmo. Ele não sabe como a gente estava batendo palma dele ter saído dali, né? É um problema menos. Não que isso seja impossível. Mas tudo tem que ter critério na vida. Quer dizer, a pessoa, como você falou, a pessoa está ali quietinha, tudo quanto é lugar que você vai chegar lá, aquela mesma pessoa dá passividade, Bezerra de Menezes, dá passividade, Bezerra de Menezes, dá passividade, Eurípides Pazanuvo. Fala, meu Deus do céu, para com isso. Esses espíritos são muito ocupados para ficar passeando para cima e para baixo em tudo quanto é canto. Tem gente aí que virou exclusividade. Eu vi dizer que no plano espiritual, Bezerra de Menezes, a agenda dele é controlada, porque ele fala, se fulano de tal estiver naquele dia, você não pode marcar para mim em outro lugar, que eu tenho que estar lá com fulano de tal. Então, a agenda de Bezerra de Menezes está condicionada, né? Está condicionada a certos médios, né? Ah, vai ter aí. Um congresso tal, não, tem que estar lá. Bezerra de Menezes tem que estar lá, porque o médio vai dar passividade dele, então ele não pode marcar outra coisa na vida dele, tem que estar ali atrás. Tem gente que agora virou Chico Xavier também, né? É Chico Xavier. Muita comunicação. Então, o Chico, coitado, está condicionando a agenda dele a certos médios, né? Porque ele tem que estar lá para dar passividade para aquele médium. Agora, isso aí é coisa que a gente, quando você estuda, como o Rui falou, tem que ter critério para tudo. Sim. E como tem que ter critério para tudo, a gente acaba não dando valor para aquilo. Porque falar bonito está cheio. E falar até papagaio fala, não tem problema nenhum. Né? Até papagaio fala. Olha só. Mas o que eu queria falar? Por que que o passista tem que estar preparado? Ele tem que estar preparado tanto física como mentalmente para ir dar um passe em alguém. Então, pelo menos naquele dia ele tem que se preparar. Então, evitar de fumar mesmo, de bebida alcoólica acaba com tudo, por menos que seja. Se alimentar sobriamente, todas essas coisas ele vai fazer um trabalho. Mas por que que o médium tem que estar assim? Porque ele vai fornecer material dele, ele vai fornecer energia dele, ele vai oferecer o magnetismo dele. Então, é a mesma coisa que você chegar assim, eu tenho que estar perfeito com a saúde, o melhor possível, para mim oferecer a minha energia para aquela pessoa que está precisando. Então, vai ter um material dele que vai para a pessoa e vai juntar com o material que fornecido pelo plano espiritual. Aí que é a minha pergunta. Por que que o pessoal está querendo convencer a gente que passe virtual é passe, Hélio? São as modernidades, né, Jorge? A modernidade tem trazido pessoas e são pessoas que estão na era digital e querem trazer tudo isso para dentro da doutrina espírita. Uhum. Né? Vários centros espíritas tidos como modernos expulsaram os espíritos de dentro da casa espírita. Não se tem mais trabalho mediúnico, porque eles acham que não precisam mais daquilo, que dá conta sozinho. Essa era da transcomunicação, como é que é o nome? Quando você utiliza um instrumental. Instrumental. Chico Xavier falava lá atrás que depois de 1950, o Geraldinho é que traz isso sempre, o Geraldinho Lemos, que depois de 1950 os médiuns vão começar a aposentar, porque os equipamentos vão fazer esse papel. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, nessa era, nós falarmos para os espíritas que receber um passe virtual é legal, me desculpe, mas está fora do contexto nosso. Está fora do contexto. Fazer uma prece à distância, ok. Passes é dentro da casa espírita, presencialmente, porque o médium não é substituído por um equipamento de maneira nenhuma, por uma transmissão de maneira nenhuma. Por isso que o Jorge, por tudo isso que o Jorge falou, do seu magnetismo, né, do seu fluido vital, que você doa parte dele ali, e a espiritualidade utiliza tudo isso no tratamento daquela pessoa. Estão substituindo o acessório? Colocando o acessório como principal. Porque fora de sério o que nós estamos fazendo aqui, levando virtualmente a doutrina espírita para as pessoas, muito legal. Mas isso é um acessório. Exatamente. Não o principal. Não. Então estão querendo trazer o acessório para o principal, inverter a situação. Não dá para você desobsediar alguém pela internet, pelo amor de Deus. Você não vai ficar... A pessoa está lá incorporada de alguma maneira lá na casa dela e você está daqui... tirando o espírito dela, afastando o espírito ou encaminhando o espírito. Não existe isso, tem que ter contato. Exatamente. Tem que estar ali. Então o passe também é do mesmo jeito. Deixa eu agregar isso, deixa eu complementar a favor da ideia de vocês, porque eu acho que eu sou um pouco referência para falar de tecnologia. Sem dúvida, sem dúvida. Modestamente falando, né? Tenho orgulho da minha modesta, né? É, eu, há uns anos atrás, eu pensava dessa forma. Só assim, daqui a pouco vai ser substituído médio, vai ser instrumento. Eu que sempre defini de tecnologia, né? É, hoje eu concordo com vocês, né? Depois de muito estudo, né? Tô aqui numa condição de aprendiz, de discípulo, né? De aprendiz. É, a gente acha que discípulo é muita coisa. Não, discípulo é só aprendiz, estagiário aqui. Né? Eu na condição, porque aqui todo domingo eu aprendo alguma coisa, né? Para mim é 2 horas de aula, né? Todo domingo aprendendo. É, e muitos anos atrás eu pensava assim, olha, não pela transcomunicação instrumental, não acho que a transcomunicação instrumental é a comunicação do futuro, não acho. Definitivamente. A comunicação instrumental, quando chegar esse período, a estimulação instrumental não vai ser a precursora. Porque ela depende de efeito físico. E o efeito físico está cada vez menos presente na doutrina espírita e no mundo, né? Então, ou seja, a gente precisa de alternativas que não sejam a comunicação instrumental, que depende de efeito físico. Ou seja, que no futuro, sim, vai existir uma antena, um computador capaz de processar sinais, vibrações e transformar isso em informação eletrônica para que a gente possa, nessa tela aí que está mostrando a Vivência Espírita, aparecer o nosso ente querido que está do lado de lá. Eu acho que esse vai ser o futuro. Mas sempre vai depender de um médium. Sempre vai depender de um médium no sentido da mediunidade também, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Por que que eu concordo com vocês? Só para fechar o raciocínio, Rui. É, se a gente pegar Chico Xavier falava que a áurea dele dobrava a esquina. A NASA chegou a medir, né? Parece. Sim, dobrava a esquina. Mas ele não dobrava 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, ou ele saía daqui, a pessoa tá na internet, a pessoa tá 2, 3 quilômetros daqui, ele vai, a áurea dele tá lá. Não, ele dobra a esquina, mas não chega 2, 3 quilômetros. Então, quando você chega no Centro Espírita, chegava lá na Casa da Prece, você estava imbuído dessa áurea dele também. Sim. Ou seja, você está imbuído envolto dentro dessa áurea do médium, para poder receber essas vibrações, para receber, que é impossível fazer isso via um passe, que é esse requisito do passe, né, via internet. Nós, só uma pontazinha aí do que o Rodrigo está falando, né? Antes da gente começar aqui, a gente estava comentando com o Jorge as casas fechadas e etc. Na Casa da Prece, as pessoas que estão, nós estamos fazendo e continuamos fazendo durante a pandemia toda. É, as pessoas que nos ligavam e contavam a história dela, dos problemas, a gente agendava e levava na casa. Né? Eu muitas vezes, o Zé Carlos, que é o médium de cura nosso, a gente ia para lá, Ludmilla, várias vezes. E levamos pessoas. Inclusive, uma delas desencarnou por Covid. E nós ficamos muito preocupados, porque nós tocamos nela. É uma senhora, jovem senhora, deixou uma criança, uma menina de 9 anos e uma de 18 anos. Ela saiu da Santa Casa, estava internada na Santa Casa, e erraram o diagnóstico dela. Disseram que ela estava com um coágulo no cérebro, ela estava perdendo os movimentos da perna. E ela tratava com a gente na Casa da Prece e ela pediu se a gente podia atendê-la. E nós fomos lá atender. Eu, a Ludmilla, o Zé Carlos e uma outra, a Meire, outra médium. E a Ludmilla que conduziu essa moça, 38 anos, conduziu-a dentro da Câmara de Paz. Era uma quarta-feira e quando foi sexta-feira ela foi internada e diagnosticada como Covid. E veio a desencarnar na segunda-feira, junto com o pai dela. 10 minutos de diferença, ela e o pai desencarnaram. E nós ficamos muito preocupados, porque a Ludmilla tocou nela. Levou-a, porque ela estava muito ruim das pernas, foi abraçada com ela até a Câmara de Paz. Então, quando saímos dali e quando o marido trouxe a notícia que ela tinha desencarnado na segunda-feira, a Ludmilla que mais preocupou, porque ela teve junto, abraçou ela e tal. Eu falei, não se preocupe. Se ela foi levada, se a espiritualidade conduziu aquela moça até lá, é porque nós tínhamos que fazer esse trabalho antes da desencarnação dela. Ela foi entubada e não aguentou. E realmente não aconteceu nada conosco. Né? Então, aquilo que a gente falava antes, da preocupação de ter que fazer tudo virtual, para nós ela não existe. Não existe. Se temos uma pessoa com problema sério, nós vamos até ela. E conduzimos até a casa ou fazemos um atendimento na casa, um atendimento dentro da casa. Como fizemos vários no ano passado, né? Então, eu penso assim, quando voltar tudo normal, os espíritos iam fazer uma reflexão muito legal desse período de pandemia. Porque eu acho que nós deixamos a desejar. Eu acho que os espíritos deixaram a desejar. Eu penso que nós perdemos muita credibilidade nessa pandemia. Então, você vê a quantidade de casa que foi fechada. Tem cidades inteirinhas aí, cidade de 200, 300 mil habitantes, que tem 20, 30 centros espíritas, que está fechada até hoje. Entendeu? Então, o que que acontece? Por que que houve isso conosco? Não podia ser precavido? Se outras instituições conseguiram abrir com as limitações, com as restrições, por que que nós não? Eu digo isso, pode falar, Carlinhos. É espírita com medo de morrer. Exatamente. Nunca vi isso. Agora, não é para se sujeitar, não é isso. Não é para poder se expor, mas é para poder ter as precauções como tem em todos os lugares e funcionar normalmente. Ou ninguém ficou obsediado nesse período, ou ninguém precisou de um passe nesse período, ou ninguém precisou de uma cura de alguma maneira nesse período. Será que a pandemia foi tão legal desse jeito que falou ninguém precisa, ninguém vai ter problema espiritual nesse período, ninguém tem nada. Vocês ficam aí na televisão, na internet, passando as coisas para as pessoas que dá tudo certo. Então, eu penso que nós, sinceramente. E eu queria até que o pessoal entrasse aqui na internet e falasse aqui em São José dos Campos, Jacareí, que eu sei que tem muita gente ouvindo e escutando. Se o centro, qual o centro que está funcionando? Para a gente falar aqui. O centro, eu já falo de cara aqui. A AME está funcionando, a Associação Maternal Espírita nunca parou, só parou quando foi obrigada. O Anjo Ismael só parou quando foi obrigado aqui em São José dos Campos. O Paulo de Tarso, o Luz e Vida não parou. Não. O Framan voltou rápido também com Barbosa e o Paulo de Tarso voltou já também. Jorge já voltou, não sei se parou, mas Jorge, Maria João de Deus voltou. Se tem outros centros que voltaram, por favor, liga aqui, ligar não. Entra aí na internet, no WhatsApp, ou então aqui no YouTube e fala: meu centro está funcionando. De Jacareí, de São José, de Caçapava, de Taubaté, daqui da região toda, até de outro lugar. Se é lá do Brasil, do exterior, liga aí para nós e diz, olha, o meu centro está funcionando. E o maior exemplo positivo que teve nessa pandemia foi os tempos evangélicos, né? Isso. Tudo bem. Primeiro existe, liberou, no dia seguinte já estava aberto. Existe outros interesses também. A gente sabe interesse, disso, né? Existem outros interesses. Mas tudo bem, Nem todos os tempos evangélicos têm esses interesses tava também. Estava servindo as pessoas. E eu penso que isso aconteceu. O Rui, que é bem mais experiente do que nós aqui, pode falar, Rui. Não, e o pessoal precisa entender que nessa pandemia, o que aumentou de depressão e de suicídio, que a partir do mês de setembro, nós vamos falar aqui do Setembro Amarelo lá. Setembro Amarelo, e vamos trazer a secretária de saúde aqui de São José dos Campos, que ela vai trazer todos esses dados, e vamos trazer também a chefe de doenças mentais aqui no nosso programa para falar a esse respeito. Aumentou muito, com certeza. Aumentou muito, né? Aumentou demais. Fala, deixa eu falar aqui quem está no WhatsApp. Quem entrou no WhatsApp para mim foi a Claudinha Ribeiro. Um grande abraço para ela também. O Marcos Gaio Gama, lá de Santos. O Carlos Eduardo também, um grande abraço. E o Iramir entrou aqui, falou: excelente, vocês estão conversando, esclarecimentos necessários aos nossos irmãos médios. Conclamamos para que estudem a doutrina, pois 90% dos médios não estudam. Perfeitamente. Não, falta de disciplina. E a maioria dos médios, ele ainda é daquela teoria que ele é uma ferramenta, é um aparelho. E não é aparelho, não. O médium, ele tem que saber a hora que tem que parar, a hora que tem que entender, receber aqueles espíritos, se é bom, se é ruim, ele tem que entender, ele tem que saber isso. E tem muitos que falam: eu tive um atrito com a médica, falou: eu não quero nem saber, eu não estudo nada, porque eu vou lá no centro, sento lá e me entrego para a espiritualidade. Falei: tudo bem, então faça isso, mas depois não vem pedir socorro para a gente, porque você é um instrumento muito negativo para a espiritualidade. E é uma questão no passado, A popular dizia assim, que o bom médium é aquele que não sabe nada. Então, não precisa estudar, não precisa nada, né? Hoje nós sabemos que para ter uma comunicação eficiente do plano espiritual, a pessoa precisa estar com o cérebro voltado para aquilo. Por exemplo, um médico vem dar uma comunicação para mim, que nunca estudei medicina nem nada, vai ter dificuldade. Agora, se vai num que nunca viu nada a respeito, nunca estudou nada, pior ainda. Então, a transmissão do recado deve ser de acordo com o que está sendo passado ali, né? Você pode fazer uma analogia, né? Você faz uma analogia. Porque qual a diferença de um espírito encarnado para um desencarnado? Ele só está num outro plano. Corpo só, né? Ele só está num outro plano. Como tem outros planos. Sim. Né? É a mesma coisa de eu ligar para você, eu, o espírito, ligo para você e falo. Vamos lá, você vai dar uma comunicação aí para todo mundo aí num congresso de tecnologia e começa a falar para você todos os termos aí tecnológicos e tudo mais. Você vai ter dificuldade. Sem dúvida. Né? Porque você não é da área. Certo. É a mesma coisa da sua profissão lá, que você tem também alpinismo de alpinismo industrial. Então, começar a falar dos termos técnicos para mim, para eu falar das normas NR33, não sei o quê, não sei o quê. 13, eu não vou saber explicar essas normas. Sem dúvida. Né? Então, eu também vou ter dificuldade de falar de uma questão, se eu não tiver o estudo necessário para poder falar, de uma comunicação de encarnado para encarnado. Exatamente. Né? Imagina agora de encarnado para desencarnado, que nem sempre a anteninha tem alguns chiados, né? E pega limpo, né, a comunicação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, eu tenho uma amiga que já desencarnou, ela era responsável por uma casa espírita aqui em São José. Um dia ela chegou para mim e falou: Rui, agora nós estamos num trabalho que a gente não recebe mais espírita, a gente encaminha. Eu falei: tudo bem, eu gostaria que isso daí desse resultado. Passou 3 meses, ela veio lá: Rui, dá para você fazer socorro espiritual, porque eu estou sentindo que estou sendo envolvido por... Vai, tudo bem. Você não falou para ela encaminhar? Não, daí ela mudou. Daí ela sentiu que, na realidade, esse negócio de encaminhar espírito, tudo isso daí é bom. Quando você tem uma equipe que presta, uma equipe firme, você encaminha. Mas quando não tem, você tem que receber. Claro. Tinha outra também, uma que fez um curso com a gente, depois abriu uma casa de espírito e falou: não. E veio orientação para que ela iria receber muito espírito sofredor. Ela falou: eu receber espírito sofredor? Eu não quero nem saber. E pegou, saiu da nossa casa, abriu um centro espírita. Passado 3 meses, ela veio lá: seu Rui, dá para fazer um socorro para mim, porque eu estou sentindo um envolvimento pesado. Aí falei: tudo bem, vamos sentar aqui, vamos, e você vai dar passividade. Não é somos nós, não, é você. Essa veio espírito sofredor. A hora que terminou o trabalho, eu falei: tá vendo? Você estava dizendo que só recebe espírito superior. Tá aí a espiritualidade mostrando que não é desse jeito, não, tá? Mas então esses exemplos aí, olha... Aos montes, né? Nossa, aos tem montes. Aos montes de pessoas que se acham melhor que os outros. É. Né? E a espiritualidade inferior adora esses métodos. Claro. Jorge, você estava perguntando dos centros espíritas que ficaram abertos. A Yolanda Garzão diz que aqui em Uberaba, Juninho e Bacelli só fecharam as portas por força da lei, mas os trabalhos assistenciais continuaram em todas as casas. O Ed Moreno também disse que lá o centro espírita Paz e Luz funciona direto, não tem nada. São Paulo. O Piero Maia diz que essa pandemia serviu para revelar o caráter verdadeiro das pessoas, principalmente separar o joio do trigo nas casas espíritas. Perfeitamente, foi Nossa, mesmo. Tinha joio demais, né, Piero? Pouco trigo. Meu Deus do céu. Agora, talvez o joio seja até nós, que sejamos os teimosos. Trigo estão faltando. Mas tem mais... Tem um monte. É que isso, eu vou falar aqui. Né? Ludmila, bom dia. O Centro Espírita Paulo Ortiz está funcionando em Jacareí. Então o Paulo Ortiz voltou. Voltou. Né? Que era um centro espírita maior que tem em Jacareí, eu acho, né? Junto com o Batuíra, que, né? Que também estava fechado há muito tempo. Né? O centro espírita, pelo menos o Paulo Ortiz, em Jacareí. Que legal. Eu fico contente demais da gente saber que o pessoal está voltando, né? Isso é muito legal. E em 1º de setembro. E recuperar o tempo perdido. Porque eu falo para vocês. E nós, na AME, nós de Ismael, que ficamos abertos o tempo todo, a gente viu a quantidade de gente que diminuiu. E até agora não retornou a quantidade de gente que era antes. Então a gente vê, quem estiver começando agora, a demora que vai ser o pessoal voltar. O que o Bacelli falou antes da pandemia, quando ele esteve aqui, naquela semana da pandemia, ele falou: a minha grande preocupação é o pessoal esquecer e não voltar mais, ficar só no virtual. Vai ficar acomodado com o virtual, porque no virtual é a coisa mais tranquila do mundo. Você fica em casa, tira a roupa, fica pelado. Como é que fala? Faz um sanduíche, com um prato de comida na frente, senta lá, cobra a cabeça, senta, deita no sofá. Ninguém encara em casa que está num centro espírita, não. Pode ter certeza disso. E depois, Jorge, nós temos que entender que o ser humano é o único que depende dos outros. Você pode ver, uma criança que nasceu, se você não cuidar dela, ela morre. Morre, sem dúvida. E eu vejo, uma vez estava numa chácara do meu cunhado, começou a nascer os porquinhos já nasciam, já correndo, andando. O ser humano não, ele precisa até na sua, quando chega na idade mais, em qualquer idade, ele está sempre precisando dos outros. Exatamente. No início e depois no final, né? Sim. Tem que ter sempre alguém relacionado ao nosso lado, né? Vamos então para os comerciais, mas antes vamos falando um pouquinho dos comentários. Quer falar alguma coisa aí também? Não, é aí você mesmo, Carlinhos. Nós já falamos aqui, tá. Né, Carlinhos? A gente tem aqui algumas participações. Quem entrou aqui foi o Milton Baruel. Mandar um abraço para o Milton Baruel aqui do Paulo de Tarso. Entrou aqui, mandou um bom dia. A Ludmilla também, como a gente comentou. Doli Cassal tem aqui Oswaldo Barbosa Júnior também, mandando um domingo de muita paz. O Aécio César, ele deixa uma pergunta. A gente faz a pergunta depois que a gente voltar do comercial. Perfeito. Tá? Mas eu já vou fazer a pergunta pra você ir pensando, porque as perguntas do Aécio são cabeludas. São bravas, né? São bravas. Eu vou fazer a pergunta pra você já ir pensando pra aproveitar o comercial. O que acrescentaria como aprendizado em reuniões mediúnicas, saber de várias existências de vultos históricos que nos brindaram com seus atos de amor? Legal. Já não nos vale os exemplos por eles deixados? Então a gente deixa aí para depois a gente volta dos comerciais e comenta essa pergunta. Perfeito. O Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, entrou aqui também, deixou aqui um bom dia, meus nobres amigos vivencianos, Rui, Jorge, Carlinhos, Rodrigo e Hélio, que é sempre mais aprendizado. Fabiola Pasolini deixou uma pergunta aqui também. A gente faz depois quando voltar. Tá? Depois vocês me lembram aí se eu esqueci da pergunta da Fabiola. Faz a pergunta dela também, você fez a do OAS. Como fazer esse filtro para saber se o que os espíritos estão falando é verdade? Legal, depois a gente volta aí também com ela. A Ludmilla falou que quanto à expressão do Hélio sobre reescrever nosso lar, creio que foi correta no sentido de que tudo está em movimento e poderemos ter muitas coisas a acrescentar depois de tantos anos. É verdade, a doutrina espírita sempre está aí evoluindo. O José Amorim também fez uma pergunta. Bom dia, Hélio. Na sua opinião, na casa espírita deve haver reuniões mediúnicas práticas com presença de público? Né? Depois a gente volta comentando também. Então, o Luiz Fernando, que esteve conosco, Luiz Fernando, que foi entrevistado no programa passado lá de Campo Grande, manda bom dia a todos os prezados amigos, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Jesus abençoe a todos pela iniciativa de divulgar essa abençoada doutrina. Lá da USE, o Augusto Jacareí está aí ouvindo a gente também, mandando um abraço para o Augusto. A Gisele Lacerda, Disciplina com Amor e Transformação Pessoal, Claudinha Ribeiro participando aqui, o Valdeci Braulio. E depois a gente volta então comentando mais com mais os comentários, bastante gente participando hoje, hein? Muito legal. Um abraço a todos vocês e vamos então com a música, Jorge. Oi, Rodrigo, vamos colocar a música aqui. Lembrando que teremos um sorteio de um CD do Momento Espírita e de um livro doado pela livraria Casa do Caminho. Então hoje no final nós vamos sortear, além daquele sorteio mensal que é do livro Campo de Luz, Excursão à Terra, né? É das pessoas que participam do Instagram. Vamos então para a música a pedido do Hélio, Versos de Caminheiro, com o nosso irmão Sérgio Santos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Mediunidade na vida é serviço sem cansaço, mas o médium que duvida não sai do primeiro passo. ante os problemas do mundo. Não perguntes que fazer, ergue a enxada e cava fundo, cumprindo o próprio dever. Caridade, caridade, estrela de brilho enfim, o que resta é vaidade que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade que o tempo vai consumir. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Entramos aqui no nosso momento Gigavale e hoje nós vamos colocar a mensagem aqui, Desbravadores em Tempos Novos. Depois o Hélio comenta pra gente, tá, Hélio? Desbravadores em Tempos Novos. Quando adentramos pela história das grandes descobertas marítimas, é natural que nos extasiemos. Vikings com seus barcos compridos e esguios, com linhas de remos nas laterais, uma única vela, cujo casco deslizava sobre ondas bravias, em vez de perfurá-las, num truque de engenharia náutica para driblar as tempestades do norte. Os fenícios com suas embarcações de duas ou três fileiras de remos, birremes ou triremes, e até 35 metros de comprimento, copiadas por gregos e romanos, que as usaram para dominar a navegação no Mediterrâneo. Os navios chineses, que chegavam a levar 200 toneladas de carga, o que lhes permitia uma garantia de 7 mil quilômetros, o suficiente para cruzar o Atlântico sem paradas. As caravelas portuguesas, com suas velas triangulares, que permitiam navegar na direção contrária aos ventos, com muito mais rapidez e segurança. De se admirar os fenícios, um povo de população diminuta e de humilde ocupação territorial, em torno de 250 quilômetros da atual costa libanesa, com cidades importantes como Tiro, Sidom e Biblos. Suas colônias mediterrâneas eram simples feitorias que mal adentravam no continente. Tendo sido tão poucos, é surpreendente o tanto que realizaram. Dentre seus méritos náuticos estão as rotas até a Bretanha e o Mar Báltico, quando nenhum outro povo nem sequer sonhava ir tão longe. E a circunnavegação da África, mais de 2000 anos antes de Vasco da Gama. Tudo isso eles fizeram sem o uso de mapas, contando apenas com a habilidade para construir seus navios e navegar. Homens de coragem, de visão. Homens que sonhavam sem limites, que desejavam descobrir o desconhecido, o inexplorado. Na atualidade, vivemos a exploração espacial. Esse conjunto de esforços do homem em estudar o espaço e seus astros, fazendo uso de satélites artificiais, naves e sondas espaciais. Em algumas missões, seres humanos se lançam no espaço. E é realidade uma estação espacial internacional, cuja construção foi concluída em 2011. Descobertas, arrojo, entusiasmo são as marcas registradas dos navegadores do ontem, dos astronautas do hoje. Há, no entanto, um local para o qual todos deveríamos migrar, em verdadeiro papel de exploradores: a intimidade de nós mesmos. Essa viagem nos levaria ao autodescobrimento. Quem somos? Que tipo de seres somos? Simples? Desataviados? Amorosos? Ou pessoas complexas, criadoras de problemas, geradoras de inquietação onde quer que nos situemos? Somos flores que engalanam o jardim da vida ou espinheiros que enfeiam a paisagem e agridem quem se aproxime? Sim, é preciso coragem para navegar pelas águas turbulentas que conduzem ao mar da intimidade de nós mesmos. É preciso ser destemido para encarar os monstros que se asilam adormecidos, desejando despertar, famintos e abusados. Ciúme, inveja, ódio, ambição. As águas territoriais que conduzem ao continente interior são normalmente atormentadoras. E quais novos argonautas, não em busca do velocino de ouro, mas da realidade interior? O grande desafio é a descoberta de si próprio. É o reconhecimento das próprias virtudes e vícios, a fim de alcançar os louros da vitória sobre si mesmo. Iniciemos a grande viagem ainda hoje ao país da alma. Esse é o momento Gigavale. E Hélio, o que que você poderia dizer dessa mensagem que foi? Linda a mensagem, né? E muito própria para o momento que nós estamos vivendo, né? Eu costumo contar uma historinha rapidinha da felicidade, né? Que é essa busca interior, essa viagem interior de todos os descobrimentos, né? De todos os tempos das navegações, das grandes navegações, e culminando agora com as naves espaciais, a estação espacial presa no espaço, e nós aqui sem saber como é que aquilo paira no espaço, né? Então essa viagem interior se faz com dois deuses que discutiam a respeito da felicidade. Um deles dizia que ia esconder a felicidade do homem no fundo do mar, lá o homem nunca chegaria. E o outro Deus respondeu: engano seu, o homem é inteligente e vai chegar no fundo do mar em breve. E o outro disse: então vamos colocar na lua, o homem nunca vai chegar à lua. E o outro disse: outro engano seu, o homem vai chegar à lua muito em breve. E o outro Deus falou: já sei a resposta, já sei o que nós devemos fazer para esconder a felicidade do homem dentro dele mesmo. É. E assim está a felicidade dentro de nós, e muitas vezes nós não conseguimos acessá-la, né? Não conseguimos trazer para a nossa vida prática, a vida do dia a dia. Só temos a felicidade como algo inatingível. Sempre colocamos a felicidade aonde nós não conseguimos chegar. A felicidade do homem hoje em dia é uma condicional. Eu serei feliz se eu ganhar na loto. Eu serei feliz se o meu filho formar na universidade. Serei feliz quando eu comprar uma casa. Serei feliz quando eu tiver um carro do ano. Então nós estamos sempre colocando a felicidade nossa na condicional. E ela está aqui dentro de nós. Basta que nós consigamos acessá-la no dia a dia nosso. E aqui a doutrina espírita nos ensina que o homem só é infeliz quando descumpre as leis naturais. Perfeitamente. Vamos encerrando? Eu falei, Carlinhos, falei. E o barato, o Hélio, é que as pessoas estão preocupadas em ter e não em ser, né? Exatamente. E Brian Weiss, que é um espiritualista maravilhoso, ele diz: respirem profundamente, limpem a mente e mentalizem uma paz maior, pois esse é o caminho para dentro de si. É onde vai fazer uma reflexão maravilhosa, né, Hélio? Exatamente. Brian Weiss é um fenômeno da escrita, né, do espiritualismo, e se tornou espírita, né? Tratando de uma criança que revelava coisas de outra vida para ele. Psiquiatra, ele começou a entender que existia algo além da matéria que ele estava tratando ali, né? Então, realmente, pessoa especial, Brian Weiss. Vamos encerrar, então? Livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muitos Mestres, exatamente. Legal. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:21, nós estamos aqui com o nosso grande companheiro da Grande Jacareí, Hélio Ribeiro. Tudo isso é gozação, viu? Esse Grande Jacareí, porque nós tínhamos um amigo que já falecido também, já desencarnou, que ele dizia que São José faz parte da Grande Jacareí, né? Nosso amigo Carlos Monte Oliva. É. Tem dado as caras lá na Casa da Prece, viu? Só para informar, ele tem dado as caras lá, é, junto com a gente, viu? É. Então, o Hélio é trabalhador voluntário da Casa da Prece de Jacareí. É palestrante, médio de psicofonia, e é um grande trabalhador da doutrina. Nos ajudou muito para que nós tivéssemos esse estúdio aqui e também aquele evento de 2017, né? Verdade, dos encontros dos amigos de Chico, né? Aproveitando. Só para lembrar. Aí, ó, bloquinho. Vamos. Não, deixa eu aproveitar, já que falou do evento. Antes da gente falar das perguntas, só comentar do evento que vai ter, né? Do Encontro dos Amigos. Já que você falou do Encontro 2017, esse ano vai ser em Pedro Leopoldo, em Uberaba, que é o 14º evento, Encontro Nacional, e o primeiro Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã. É, então, entra aí no site amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org para poder, não precisa se inscrever, vai ser online, gratuito, dia 3 a 10 de outubro, né? Quem vai estar participando aí, a gente tem aí o John Harley aí no domingo, dia 3, com a abertura com o coral Vida e Luz, o Reino de Deus aí foi pelo Rui Marta, que é de Portugal. Dos Estados Unidos, a Vanessa Ancelone, na segunda-feira. Na terça, a Rosário Júnior, lá do Centro Espírita Eurício Barçanufo, de Portugal. O Geraldinho Lemos falando aí na quarta-feira. O Fernando Perão falando sobre as adulterações aí na quinta-feira. A Sônia Barçante, lá de Uberaba, falando na sexta. A Noêmia, de Portugal, falando no sábado. E sábado também tem na sequência, às 15 horas, também o Sérgio Santos e Marlene com o Evangelho Musical. E o encerramento com o Bacelli no domingo, com o Consolador. Então, de 3 a 10 de outubro, a gente conta com a participação de vocês aí. Acesse amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org. Vamos lá? Vamos lá? O Ari Rangel, as perguntas. O Ari Rangel diz: bom dia, vivencianos queridos. Bom dia, Hélio Ribeiro. Parabéns pelas colocações acertadas sobre a mediunidade. Pergunta: o que você pensa sobre a mediunidade exercida publicamente nos dias de hoje? Abraços. Bem, publicamente é um termo, vão levar isso para casa, né? O AS também pergunta da assistência, né? Se deve ter um trabalho mediúnico com assistência, né? Não sou a favor. Isso. Porque o trabalho mediúnico em si, eu interpreto assim, como se for uma sala de cirurgia. Pessoas não preparadas não podem assistir a uma cirurgia ali. Também na mediunidade, também nos trabalhos mediúnicos, eu creio que deve ser reservado àquelas pessoas que estão ao trabalho, que estão prontas para aquele trabalho. Se for José Vilela que fez essa pergunta. Que fez a pergunta, né? Sobre as reuniões mediúnicas serem abertas ao público. Então, sou contrário. No Paulo Ortiz, antigamente, tinha um trabalho aos sábados e era um trabalho aberto ao público, mediúnico. E coisas acontecem no trabalho mediúnico que muitas vezes choca as pessoas que estão assistindo e não estão preparadas para ouvir, para ver aquele tipo de fenômeno, né? Então, eu sou contrário a ter reuniões mediúnicas abertas ao público. Aí, deixa eu fazer uma vírgula aí, Hélio. Por exemplo, o trabalho de psicografia é aberto ao público. Sim, sem dúvida. O trabalho de psicografia, e é excelente o trabalho de psicografia, que o Ari é um dos que faz o trabalho de psicografia aberto ao público. Quer dizer, é um trabalho que não interfere em nada. Não, perfeitamente. Né? A pessoa ela recebe, psicografa lá na frente de todo mundo, do jeito que for. Psicografia consciente, inconsciente, direta, indireta, não tem problema nenhum. É que você fez a colocação no sentido do espírito, vários espírito ficar incorporando, ficar a gente caindo pra lá e pra cá, desobsessão, todas essas coisas, eu concordo também com você. Mas a gente tem que ver esse, né? No caso do trabalho de psicografia e até alguns trabalhos de cura também que existem, que o médium vai e faz a cirurgia, não é cortar ninguém nem nada, mas ali, como se fosse um passe ali, faz nas pessoas. E eu, por exemplo, sou a favor de você passar uma mensagem. Porque, por exemplo, você, o Hélio, agora eu vou falar do Hélio. Todas as vezes que a gente pede para você dar uma mensagem, você incorpora e dá a mensagem. Perfeitamente. Isso está sendo público. Sim, isso tá sendo eu acho público. Que eu não expressei bem, Jorge, quando eu falei. Não, você expressou bem no que você estava pensando. Exato. Que você não abrangeu todas as outras coisas. Exato, eu acho, não é isso? A mediunidade tem uma abrangência maior do que o trabalho desobsessivo, por exemplo, uma câmara mediúnica, né? Mas sim, o trabalho de psicografia, que inclusive o Ari exerce muito bem, o Ari Rangel, e a Fernanda Idem, né? E eu também já participei de vários trabalhos desses, né? E a gente fica preso muito mais à área restrita do centro espírita. Né? Agora, você falar da desobsessão, você colocar para todo mundo ver, você vai mandar um monte de gente embora. Tem Exatamente. Gente que vai sair levando cadeira e mesa no peito, se vê certos tipos de trabalho. Né? Porque o espírito ele chega ali, ele é indisciplinado, Exatamente. Ele é bravo, ele é tudo, tem que ser controlado, tem que ser um monte de coisa. Você vai assustar um monte de gente se a gente Exatamente. Abrir um negócio desse. Né? E aí, eu queria só falar, Rui, um segundinho, só para complementar. Eu queria falar também depois, acho que vamos ter um tempo, né? O tempo passa muito rápido aqui, viu, Rui? Precisa segurar o cronômetro aí. A respeito do doutrinador, daquela pessoa que conduz a reunião mediúnica. Depois nós vamos ter oportunidade. O esclarecedor. Mais esclarecedor, porque o doutrinador dá a impressão que a gente sabe mais do que o. Que você está ali forçando o espírito, né? Depois nós vamos falar um pouquinho desse homem, Isso. que também faz parte do trabalho. Nós estamos falando só de mediunidade. Mas tem mais uma pergunta. Mas espera aí. Eu trabalhei durante 5 anos com trabalho aberto. Perfeito. O centro espírita enchia. Mas só que trabalho de desobsessão não era feito na mesa, não. Ele fazia um trabalho mais de comunicação, de mensagem para as pessoas, para as pessoas que vieram no centro espírita a receber aquela coisa bonita. E depois a gente pegava o nome daquelas pessoas que realmente estavam precisando de trabalho, nós fazíamos separado. Ah, sim, separado. Então não tinha aquele trabalho de a pessoa cair, vamos dizer, ter aquelas coisas terríveis que no centro espírita antigo acontecia. Não, ele dava uma dura. E eu, inclusive, era aquele que ficava ajudando o senhor Amaro, e ele falava: olha, nós precisamos trazer conforto para as pessoas. Claro. Esses problemas espirituais mais terríveis nós fazemos separado. Separado. Nós fazemos escondido, entre aspas. Né? Mas tem outras perguntas aí. Tem, né? Sim. Tem, a gente tem pergunta aqui, só colocando aqui, só. A gente tem pergunta aqui do Aécio César, né, que ele perguntou: o que acrescentaria como aprendizado em reuniões mediúnicas saber de várias existências de vultos históricos que nos brindaram com seus atos de amor? Já não nos vale os exemplos por eles deixados? Bem, Deus nos dá um esquecimento quando a gente vem para a vida física, né? Com o propósito sagrado da gente não saber de quem foram nossos ascendentes, quem foram as pessoas que estão conosco, porque de repente a gente pode trazer para a vida pessoal nossa desenvolver uma certa antipatia com aqueles que estão na jornada conosco. Eu nunca fui a favor, e algumas casas espíritas têm essa prática, né? Aqueles que trabalham com apometria têm a prática de fazer a regressão espiritual, e leva a pessoa em determinados locais, médiuns que estão ali preparados, puxam as energias da pessoa que está sendo tratada ali, e ela fala: você foi isso, você foi aquilo, você foi... Sou contra. Se Deus deu o esquecimento para nós, é porque a gente vivesse uma vida física de cada vez, de cada reencarnação nossa. Então, um exemplo é a senhora que procurou Chico Xavier lá na casa, e em meio a tanta gente, ela enfrentou uma fila e chegou lá e falou para o Chico: Chico, o que você acha que eu fui em vidas passadas? Porque eu tive numa cartomante semana passada, e ela me disse que eu fui uma rainha da Inglaterra. E o Chico, em meio a tanta atividade importante para fazer, ele disse para ela: a senhora deve ter sido mesmo rainha na outra vida, porque as prostitutas e as lavadeiras já estão todas no céu. Uhum. Ou seja, não me enche o saco com isso, né? Em outras palavras, não vem aqui me perguntar aqui que foi com tanta coisa para fazer, você entendeu? Então, não sou a favor disso, de ficar procurando isso e aquilo. Eu já tive numa casa espírita, vou revelar pela primeira vez isso aqui, viu? Inédito, que a pessoa falou que eu tinha sido um assessor de um papa da Igreja Católica. Eu guardei para mim a vida inteira aquilo. Nunca mais tive nenhuma informação, e olha que eu tenho bastante contato com o plano espiritual ao longo da minha vida mediúnica, né? Nunca na minha vida aconteceu de alguém falar isso para mim, depois que a pessoa me disse isso. Então, a influência, o médium sofre influências de todas as áreas, sim, de todos os campos. E de repente, num momento de transe com outras histórias misturadas na cabeça, ele revelou isso. Mas eu não fui procurar isso na casa. Mas só uma coisa que é importante, que já tem a ver, Rui, com o que ele está falando agora. A Fabiola Pausolini perguntou: como fazer esse filtro para saber se o que os espíritos estão falando a verdade, né? Não, fazer o filtro, olha, né? Eu posso dizer para a Fabiola que a gente sabe. As vibrações das comunicações são fáceis. O espírito, quando ele é bom, ele vem conversar com a gente, a vibração dele é muito boa. Tem os mentirosos que vêm querendo dizer que é isso, é aquilo. Eu sou isso, aquilo. A gente chega, sente a vibração pesada. Já aconteceu de acontecer comigo. Eu falei: meu amigo, para de mentir, para de enganar. Ele deu aquela risadona. Aquela sarcástica, risada. Como é que vocês me descobriram? Eu falo: pô, descobriram pela sua vibração. Por isso que eu estou dizendo: há necessidade do médico se preparar para saber o que é uma coisa e o que é outra, e não ser enganado. Conhece-se a árvore pelo fruto que ela dá, sim, né? Então, a comunicação você vai interpretar e ver se realmente tem conteúdo, né? É interessante essa colocação, porque a gente consegue descobrir muitas vezes, porque geralmente quando você está na corrente mediúnica, não é um médium só, tem vários médiums. E se aquele estiver falando coisas que não tem sentido nenhum, ou mesmo queira, seja falando bonito, tudo, algum dos médiuns vai sentir e vai falar. Outra coisa, tem que usar a razão. Identificar espírito ignorante, mesmo ele demonstrando sabedoria, não é difícil, não. Agora, existem as comunicações, por exemplo, no Livro dos Médiuns, no final do Livro dos Médiuns, algumas comunicações de espíritos ilustres que só Allan Kardec falando que era errado. Senão a gente não consegue pegar. Pois é. Então, estudar é o que faz a gente descobrir essas coisas. É. Né? Os falsos espíritos também virão pregando o nome de Deus. Sem não tenho dúvida disso. Falsos profetas, né? Até aquela piadinha que terminava a sessão mediúnica, então vinha a comunicação. Então vinha um falar. Terminava Jesus. Poxa vida, Jesus. Aí teve um médium lá que falou, peraí, isso aqui tá errado, essa comunicação não tá batendo com aquilo que Jesus disse. É estranho, umas, né? Três semanas era Jesus, Jesus. Depois perguntaram para o médium, me diga uma coisa, é Jesus de Nazaré que tá trazendo essa mensagem? Ele falou, não, é o Jesus que era meu vizinho lá que faleceu. Então tem essas coisas, nós precisamos tomar cuidado. Exatamente. Né? Tem uma pergunta aqui da Claudinha também, baseado naquilo que a gente tava falando das comunicações em público, né? Das incorporações, essas coisas. Que ela fala assim, mas quando acontece de um assistido chegar e incorporar na hora do passe de limpeza e da passividade? E a obsessão? E o que fazer? Como agir com o assistido? Conduz essa pessoa numa sala reservada, leve os médiuns ali, alguns médiuns, pede para ele acalmar um pouco, sentar, e depois da preparação toda, vamos conversar com ele e interpretar se realmente ele está obsidiado ou é algo da cabeça dele, no momento ali do passe de limpeza, né? As pessoas costumam entrar em sintonia com o plano espiritual. Então, conduz numa sala reservada e depois dê o tratamento necessário. Tem outra pergunta aqui da Fernanda, lá da casa da Marcela. Seu Hélio, na quarta-feira, se o senhor não tiver nada para fazer, o senhor pode fazer o evangelho da casa da Marcela? Posso. Pode, na quarta-feira então, eu posso, tranquilo. Então depois eu passo o tema para você. Online. Você vê que aqui é ao vivo, né? Aqui se compromete os espíritos ao vivo. Exatamente. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, Hélio, que se nós estivermos no caminho certo, fazendo o trabalho de obsessão correto, dando o passo corretamente, a casa cresce. Com certeza. Se expande, aparece gente, porque quem primeiro desaparece da casa são os assistidos quando a casa não está boa. Exatamente. Então, é isso que a gente está sempre falando. Olha, minha gente, nós precisamos tomar cuidado que desde a recepção até no trabalho mediúnico, nós precisamos ser gentis, precisamos ser humildes, ser simples, ouvir as pessoas. Então é isso que a gente recomenda. Exato. E já me perguntaram, como é que você sabe quando o médio é bom? Quando ele é simples. Quando ele é Quanto simples. Mais simples o médio, mas também simplicidade não significa que ele, tem que ser ele ignorante, não estuda, né? Que seja ignorante. Não, simples. É aquele que se dá com todo mundo, tem amizade com todo mundo, respeita as pessoas, é democrático nos trabalhos. Então, isso. Ô Rui, nós temos na Casa da Prece um lema do que nós fazemos o acolhimento. Se a pessoa vem, e várias pessoas já nos contaram que depois de sentar e ouvir uma palestra lá na casa, ela melhorou. Porque o tratamento está sendo feito lá. Não é somente dentro das câmaras, não. Desobsessão nem nada, né? Mais uma pergunta aqui. O Aécio fez uma pergunta interessante também. Muitos grupos mediúnicos não sabem tratar espíritos que são trazidos às reuniões mediúnicas em forma de animais. Licantropia, por exemplo, né? Uhum. Você poderia falar algo a respeito? Já aconteceu isso com vocês, Hélio? Lá? Já. De espírito chegar animalizado, assim? Já aconteceu. Já aconteceu de um espírito se manifestar na forma de um crocodilo, lá na nossa câmara de passes. Uhum. E nós tratamos essa pessoa evocando espíritos, inclusive o doutor Inácio Ferreira. Mas tinha veterinário ou não? Infelizmente não tinha. Porque o Claudio Wood, lá que está escutando a gente agora, o Claudio Wood lá do Pedro e Paulo, né, lá em Uberaba, ele sempre escuta aqui, na TV. Ele é médico veterinário de espécies exóticas, né? Uh-huh. Então aí qualquer coisa pode chamar. Pode chamar o Claudio, né? Pode chamar o Claudio. Só um apêndicezinho aqui do Monte Oliva, né? Monte Oliva iniciou um trabalho em Jacareí há um tempo atrás de tratamento de animais, uh-huh. né? Passes. Em animais. E o pessoal da cidade, o pessoal das casas, zoou demais ele. Falava pra ele assim, Monte Oliva, eu tenho uma girafa, como é que eu levo ela? Ela não entra lá no centro espírita, aonde que eu posso levar para dar paz? O outro, eu tenho um elefante em casa, aonde que eu vou pôr um elefante para dar paz? E ele respondia, claro, dentro do bom humor e tal, mas a vontade dele era fazer outra coisa, né? Então, nesse dia que nós tivemos essa experiência, nós tratamos durante 6 semanas, 6 semanas, a pessoa que estava tomando passes ali e trazia esse espírito em forma de animal, em forma de crocodilo. Uma médium nossa, que deve, por certo, estar ouvindo a gente, ela entrava num estado tão grande de desespero que eu estava doutrinando, esclarecendo, que eu tinha que segurar ela. Tal era o desespero dela com aquilo. Porque ela é como que aquele ser que estava ali, buscasse ajuda nela, mas buscasse ajuda de uma forma muito violenta, me arrepia de lembrar, muito violenta. E nós fomos, aos poucos, na primeira sessão, não teve o que fazer, nós desligamos, cortamos as ligações ali e encaminhamos. A espiritualidade levou. Na próxima reunião, nós nos preparamos para aquilo e nós evocamos vários espíritos que nos ajudassem ali, porque era um fenômeno de licantropia, claramente. E a gente tinha que tratar aquele espírito. 6 semanas duraram para que ele fosse encaminhado para uma área no plano espiritual, em que ele ia ser, aos poucos, reumanizado, digamos assim. Sim. Como acontece com os ovoides, né, Jorge? Como ovoides, claro. Ovoides, né? Não, eu já tive vários casos do espírito se apresentar como se fosse um gorila. Sim. Fosse um ser como se fosse aqueles lobisomem que aparece, e você vai com todo carinho, com todo amor, batendo papo, conversando, você vai tirando todas aquelas imagens que estão plasmadas nele, né? E até que chegou um ponto, o espírito fala: pô, mas que vocês me fizeram? Por que eu estou agora me sentindo como se fosse um ser humano, coisa e tal? Mas, poxa vida, tudo isso faz parte do nosso trabalho, que é um trabalho de amor. Então, o melhor trabalho que existe para trabalhar com esses espíritos é justamente a vibração. A vibração, de amor, o amor. O Canieres. Só comentar aqui que o Claudio hoje entrou, falou assim: estou escutando, pode me chamar. Jacarés e cobras são fáceis. O difícil é lobo em pele de cordeiro. Aí, tá vendo? É o que mais tem. Não, e tem muitos espíritos que vêm reclamando de ter um monte de cachorro em volta dele. Em volta dele, querendo. E se bobear, ele acha que vai atacá-lo, né? Exatamente. E assim como vem espírito todo amarrado. Sim. Que ele vem amarrado porque não pode. E aos poucos a gente vai desamarrando esse espírito de uma série de coisas através da vibração. Através da doutrinação. A gente não gosta muito desse termo, do esclarecedor. Esclarecedor. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu estava doutrinando um espírito bravo, coisa e tal, e eu falei para o espírito: olha, meu amigo, você tem com aquela voz assim, melosa, né? Você tem que perdoar. Jesus falou que perdoa, nós devemos perdoar 70 vezes 7. O espírito olhou para mim: você faz isso? Quer dizer, eu testar, né? Falei: nossa, daí eu aprendi. Quando ia conversar com o espírito, falava: meu amigo, você tem que perdoar porque eu já passei por isso e sei quanto que é difícil as coisas. Então, aprendeu a lição, né, Rui? Aprendeu a lição. Tem limite, né, Rui? Porque é igual aquela outra, da outra face, né? Aí o pastor estava fazendo a pregação e um cara chegou e deu um tapa na cara dele, na hora que ele estava pregando, né? Aí ele pensou logo no ensinamento de Jesus, deu outra face, o cara deu outro tapa na cara dele. Aí ele empelotou com o cara na briga dentro da igreja mesmo. Os dois saíram. Aí o cara falou: mas peraí, não é pra dar outra face? Ele falou: não, eu dei outra face, mas não era pra ele bater. Se ele bateu, aí perdeu a graça. Aí não tem mais. Né? Só duas vezes só. Essas histórias. Só duas, né? Três. De centro, né? De centro espírita, o Alamar que tinha uma boa, né? Que veio fazer uma palestra aqui em São José dos Campos. Agora é daqui, viu? Que faz parte da grande Jacareí aqui, né? Ele foi no centro e na prece, a presidente do centro não abria a mão dela fazer a prece todas as vezes. E ele estava esperando a hora dela chamar para iniciar a palestra. E ele observou que todas as pessoas do centro, que estavam frequentadores e trabalhadores, estavam sentados para ouvir a palestra dele, e estava assim, com um olho fechado e um olho aberto. Quando terminou a prece, ele perguntou para eles: escuta, o que aconteceu? Que todo mundo, na hora, fechou um olho e ficou aberto. O que, que aconteceu? Aí a presidente falou para ele, não, é que aqui a gente pratica o evangelho de Jesus corretamente. Mas o que, que é isso? É orar e vigiar. Então a gente está orando com o olho fechado e o outro aberto, vigiando para ver o que está acontecendo em volta. Né? Então a gente... Práticas que às vezes a gente vê por aí, né? É, olha só, tem a, voltando normal, né? Voltando normal, é, existe também casos, Hélio, que as pessoas querem que o Centro Espírita resolva o problema. Existem muitos casos desses, que é que tem um problema lá na casa da pessoa, ela já corre para o Centro Espírita para levar. E às vezes não é problema de obsessão, é problema psicológico, claro. É problema mental. Então, muita gente quer que o Centro Espírita resolva um problema sem nunca ter levado a pessoa num psiquiatra, sem nunca ter levado a pessoa num psicólogo, nem nada disso. Quer dizer, e chega lá, não vai resolver. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter discernimento também dentro do Centro Espírita para fazer as perguntas. Olha, o que está acontecendo? Ah, ela está caindo, ele está se jogando, está ficando violento, está ficando tudo. Mas quem falou que é isso? Problema espiritual, isso. Que é problema espiritual, né? Então, já levou no psicólogo? Não. Já levou no psiquiatra? Não. Falou, leva primeiro. Sim. Depois, pode ter certeza que ele vai dar um remédio lá para acalmar a pessoa. Quando acalmar, você traz ele aqui mais calmo, que a gente resolve o problema. Ô, Jorge, né? Eu faço atendimento fraterno na Casa da Prece já há muitos anos. Nas outras casas também. Então, dentro da nossa psicologia, a gente vê casos, mas aos milhões e cada um diferente do outro. E isso que você está falando, eu quero contar um caso acontecido rapidamente para a gente tomar ideia de que são as pessoas que recomendam para as outras muito. Fulano, vai lá no seu Hélio, é assim que eles falam lá. Vai lá no seu Hélio que resolve o problema. Lá no outra casa, no Betinho, vai lá no seu Betinho. Seu Betinho resolve qualquer problema desse tipo. E algumas casas espíritas em tratamento com algumas pessoas chegam à conclusão que não está dando certo, eles falam assim, ah não, vai lá na Casa da Prece, que lá eles resolvem. Então, são recomendados. E há uns dias, antes da pandemia, eu recebi um senhor de 92 anos. Como ele tem a ficha, né, é feita uma ficha antes, e a entrevista é feita dentro da quantidade de pessoas que tem, a gente marca, e as pessoas falam assim, você tem 15 minutos para conversar lá, porque tem muita gente para ser atendida. É uma forma de acolher as pessoas. E esse senhor entrou na sala onde eu atendo e sentou-se, e o senhor de idade, com certa dificuldade para sentar, para caminhar, a Lúcia, conduziu ele até lá. E ele sentou. E como é um local reservado, né, ele primeiro deu uma olhada para os lados, assim, porque diante de um médium, a pessoa fica meio receoso. O que, que esse cara está vendo que eu não estou vendo? Ele não está vendo nada, né? Estão ali para conversar. Não estou vendo nada ali. E aí, um espírito que me assiste chegou e falou assim, se prepara, porque vai ser estranha a conversa desse senhor, mas atende ele bem. Pois não. Aí o senhor veio, o que aconteceu? Para quebrar um gelo ali, né? O que aconteceu com o senhor? Né? Normalmente, nessa idade, nós pensamos num problema sério, um problema de família, as pessoas, o filho não quer cuidar dele, enfim. Mas ele falou assim para mim, eu estou com um problema muito sério, eu já fui em vários médicos e não resolve meu problema de jeito nenhum. Aí eu falei para ele, e qual é o seu problema? Ele falou assim, eu não estou tendo ereção mais. 92 anos. A princípio, eu achei que era uma brincadeira dele. Mas aí eu tive que entrar um pouco na área médica para explicar para ele hormônio, como é que funciona isso e tal. Ele falou assim, não, mas eu não acho que seja médico, não. Porque há 3 meses atrás eu tive e agora eu não tenho mais. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, me ensina como é que é isso. É milagre. Ué, isso é uma coisa que a gente não faz aqui, é milagre. Né? O resto a gente trata. Mas aparece essas coisas, né? Aparece. Então é uma coisa assim, inédita. Você nunca imagina que vai aparecer uma pessoa falando desse problema para você. 92 anos de idade. Você pensa numa pessoa séria, sisuda, que não fala a respeito disso. Não. Aparece, gente. Então, as casas espíritas têm que estar preparadas para ouvir de tudo e selecionar, conforme o Jorge diz, se é um problema que a casa possa ajudar ou não, ou já descarta ali. Não, meu senhor, não é aqui que o senhor vai resolver. O senhor vai num proctologista para ver se tem alguma coisa para fazer, porque aqui não dá. É levar a fotografia da pessoa para dar passe, levar essas coisas. Camisa, né? Para benzer. É, camisa, roupa. É? Esses tempos aconteceu isso. Eu tenho umas coisas que acontecem comigo que falam, acho que tinha que ser comigo mesmo, né? Eu também. Porque eu sempre fico no salão falando com as pessoas. Dificilmente eu entro na sala de passe ou na sala de desobsessão, embora que a gente tenha um trabalho de desobsessão específico no sábado que eu trabalho. Mas nos dias de trabalho normal eu sempre fico no salão. Aí faltou o dirigente da sala de passe. Jorge, faltou o dirigente. Falei, então eu vou lá dirigir. Fui lá dirigir. Aí estava ali, daqui a pouco entrou uma senhora com um quadro de uns 50 por 70, de um casal, né? Uhum. E umas roupas e botou tudo ali. Aí eu falei, já entrou no coisa, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada. Ele botou ali no colo. O pior não foi isso. O pior é que a passista deu passe na fotografia. Na fotografia. Eu estou te dizendo. Entendeu? Deu passe na mulher primeiro, depois deu passe na fotografia. A mulher saiu, eu parei na hora o trabalho. Falei, por que você está fazendo isso? Você não fez curso de passe, você está dando passe na fotografia. Você está alimentando uma ilusão na cabeça da mulher. Você está prejudicando a pessoa, você não está ajudando. Você está prejudicando. Acabou o trabalho, no outro dia essa mulher chegou. Quando a mulher chegou, eu falei, eu gostaria de falar com a senhora. Falou, olha, a senhora põe o nome do seu... Quem que é esse casal? Falei, minha filha que está separando do marido e eu vim aqui para poder ver se ajuda os dois voltar, né? Eu falei, não, mas aqui não faz isso. A senhora pode pegar o nome e colocar aí na caixinha, para vibrações, né? Para ele. Não dá para eles virem aqui? Não, eles não vêm aqui porque eles não acreditam nisso, não. Tá. Eles moram em outra cidade. Eu falei, não, mas a gente não faz isso aqui. Nem dá foto. Não faz isso, não vai adiantar. Né? Aí ela falou, mas eu nem devia ter vindo aqui mesmo, eu não acredito nessas coisas, só vim aqui porque falaram pra mim, vim. E aí. Tá. Na boca do sapo, eu ia colocar na boca do sapo. Você entendeu? Meu Deus do céu, como que pode? E você dentro da casa espírita alimentando uma coisa dessa. Mas isso é falta de orientação, viu, Jorge? Claro, desculpa, mas por isso, tá por faltando isso, orientação para essa pessoa. Explica, né? mas, Rui, mas tem gente que você orienta, mas ela cisma de fazer do jeito dela. Faz por e conta própria, tem hora própria, que né? Quer fazer, quer inventar coisa. É, então, quer criar dogma, quer criar coisa invisível, quer criar tudo. Então, é por isso que às vezes a espiritualidade fala, manda o Jorge entrar lá. Manda o Hélio lá. É, pra ver se tá acontecendo exato. Tá obsediado. Manda o Rui lá ficar lá pra ele ver. Você, né? Sabe, eu falo, sabe. Tem hora que acontecem umas coisas que eu falo, foi a providência, foi a espiritualidade que com resolveu certeza. Isso aí. Pode ficar cegado. É. E quem sabe, foi isso mesmo? Sabe quando. Uhum. Sabe o que nós fazíamos no nosso centro quando tinha essas pessoas que. Inventor? Inventava isso, inventava aquilo, tem que mudar isso. Tudo bem, nós vamos dar um cargo na direção para você, daí você faz tudo isso. Ah, não, eu não quero responsabilidade, meu amigo. Então, é sempre assim. Vai para outro lugar, não fica aqui criando caso, não, você está atrapalhando o nosso trabalho. Eu sou chato nesse ponto, viu, Hélio? Claro. É, quando eu vejo que a pessoa está fora da doutrina, fora daquilo que a doutrina pede, eu falo, meu amigo, procura outra coisa. Não vem aqui. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo lá, ela vinha a hora que ela queria, quando ela queria, e vinha com uma série de problemas porque a gente fazia socorro para ela na hora. Eu cheguei, peguei no canto e falei, olha, você para com isso, você não vai mais trabalhar aqui comigo. Se você quiser, você vai lá embaixo trabalhar, porque a nossa casa é dois andares, você vai lá embaixo trabalhar no passe, mas não vem mais aqui, não. Ela, vai surtar. Estou sim, eu não quero que você venha, porque você vai atrapalhar. Vai procurar aprender, vai procurar se instruir, para depois você volta aqui. Sem dúvida. Certo? É necessário, às vezes, que a gente coloque um termo no início, porque senão isso vai alastrando, né? E as pessoas saem da casa também, isso que o Jorge estava falando. A pessoa levou uma fotografia, levou uma camisa, e você fez, ele sai falando para os outros. Sim. Aí começa a aparecer esse monte de gente lá com propósitos diferentes do que nós realmente fazemos na Casa Espírita, né? Ou seja, a gente vai deturpando a doutrina. Sim. Né? Vai colocando um monte de apêndices. Sim. Ah, mas pode. Ah, vamos fazer, coitado. Não. Vamos ensinar para elas que não precisa disso. Quando a pessoa vem aí, a gente manda ela estudar. Fala, olha, nós temos cursos. Nós temos acho que uns 50 cursos aqui na cidade, que é justamente para a pessoa aprender o que é mediunidade, aprender o que é espiritismo, aprender o que é trabalhar em grupo. Sem Nós dúvida. Temos esses cursos. Então a pessoa não pode chegar e alegar que não está sabendo, porque está assim. E se a pessoa quer... Tem pessoas que é inventor, né? Ele vem inventando as coisas lá e quando você fala que não pode, ele acha ruim. Acha ruim. Então, aqui essa casa aqui, tudo bem, procura outra Vai casa. Vai procurar um aqui. Legal, né? Quem entrou aqui foi... Não, pode só comentar aqui que quem entrou aqui foi a Ludmilla. Esposa do Hélio, né? Hoje ela tá. Você viu que ela quer tá... ganhar o livro, né? Pelo jeito. É. sem marmelada, tá? Por favor. E ela falou: perfeita colocação do Jorge em relação às pessoas que procuram atendimento psicológico e psiquiátrico nos centros espíritas. O dirigente deve conduzir essas pessoas ao atendimento competente. E, claro, tratar também através de passes que ajudam muito em todos os casos. É, também nós precisamos saber. Quando as pessoas vêm nos procurar, se é um problema espiritual ou se é um problema físico e mental. Claro. Então, nós precisamos saber essas coisas. Tem gente que eu falo, meu amigo, você não procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque... Por isso é importante o atendimento fraterno, né, individual para cada um, porque você ali vai identificar se é um tratamento que o centro precisa fazer ou se ele tem que ser encaminhado para outra... Eu recebi um amigo que pediu, Rui, dá para você fazer um socorro para a minha sobrinha que mora em Florianópolis? Ela frequentava as casas espíritas, mas agora não está mais. Ela está numa depressão que ela tem um filho de 7 meses e tem um filho de 5 anos. Ela não está nem querendo cuidar dessas crianças. Então nós fizemos um trabalho, fizemos socorro. Então veio orientação dizendo, olha, ela não tem problema espiritual. Ela tem problema físico e tem um problema que ela precisa sair dessa depressão. Precisa sair um pouco de casa, ficar... tirar esses pensamentos ruins. E foi assim que nós passamos para ela a informação. Sim. Quer dizer, não tem tanto problema espiritual, não. Então, nós isso é útil, porque ela desencana disso, né? Sim. E agora sim, eu tenho que cuidar de mim. Sim. E, na verdade, quem cura é a própria pessoa, sim, não é nós que cura, nós auxiliamos. A pessoa que tem que se curar, sim, né? E se cura, se ela tiver, né, bons propósitos. Tem pergunta aí, Jorge? Tinha uma pergunta aqui. Tenho participação, tá? Tem participação aqui no Facebook da Abigail Marx. Manda bom dia a todos. Assunto muito pertinente. Concordo com o Jorge. Perdemos credibilidade por medo de morrer. Justamente o espírita que prega que a morte não existe. A casa do caminho já voltou, apesar da resistência de muitos. Né? Uhum. E legal, né, Abigail, comentar aqui. E a Maria de Lourdes Azevedo, lá do Rio de Janeiro, né, Bana Bondi, fala aqui no Rio também estamos com poucos centros espíritas trabalhando. Né? E o Rio, que sempre foi um grande... É, o principal centro do Brasil em centros espíritas. Principal, é o primeiro de todos, né? Então, você vê, eu penso assim, que os espíritas, todos nós, devemos reflexionar mais, pensar muito mais. Mas o que que está acontecendo? Por que isso? Né? E porque no começo tinha desculpa, lembra? As desculpas no começo? As desculpas no começo assim, falava assim, não, mas sabe o que que é? O pessoal é muito idoso que trabalha no centro espírita, então é difícil de voltar. Então bota o jovem para ir abrir, ó. É só pegar a mocidade e mandar a mocidade tocar o negócio. Aí você passou, não, sabe o que que é? Vamos esperar a vacina. Aí a vacina chegou, tomaram a vacina. Falou, não, aí já pode voltar. Não, sabe o que que é? Só foi a primeira dose. Vamos esperar a segunda dose? Agora todo mundo já tomou a segunda dose. Os idosos, né? No centro. Todo mundo já tomou a segunda dose. Cadê? E continua fechado de novo, esperando quando? Então, não vai voltar, viu? Eu tô falando aí, não vai voltar. Por que que não vai voltar? Porque vai chegar a cepa 1, cepa 2, cepa 3, cepa 10, cepa 500. Vai chegar aí e todo mundo vai falar, não, tá, tem perigo, porque tem uma pessoa aí na cidade que tá internada. Ó, tem um que morreu lá não sei aonde. Eu fico pensando assim, já pensou se a gente fosse fechar o centro espírita por causa de gente que tá morrendo de suicídio? Se a gente fosse fechar o centro espírita de gente que tá morrendo do coração? Se a gente fosse fechar o centro espírita de gente que está abortando, você não funcionar mais nunca na vida. Suicida? Suicídio, foi o primeiro que eu falei. Agora, não é questão de se expor. Se expor em nada, de jeito nenhum. Nós aprendemos a viver com isso, a conviver com isso. Agora, se a gente ficar desse jeito, sinceramente, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Com medo de tudo. Eurípides Barzanufo morreu tratando da gripe espanhola. A Maria do Desterro, daqui da AME, que está lá na cidadezinha chamada Penalva, lá no interior do Maranhão, Ela foi lá e abriu o primeiro centro espírita na cidade dela. Quando ela abriu o centro espírita, quando passou 2 meses, começou a pandemia. E ela esteve aqui no meio da pandemia. Eu falei, Maria, você fechou o centro espírita? Ela falou, não. Nem na hora que eu brigou, eu não fechei. Ela falou, não fechei. E ela falou, pensei até que ia me denunciar. Aí alguém lá falou, Maria, mas você não tem medo de morrer? Ela falou, vou morrer de rir se eu morrer, por causa do que eu estou servindo a Jesus. Fiquei quieto, ninguém falou mais nada. Fala nada. Não, e o Eurípides Barçanufo morreu? Morreu. Ele está mais vivo, mais vivo do que nunca. Exatamente. Deus não existe morte, né? Não, quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele ajudou e tudo, e tinha que passar por aquilo, felizmente. Agora, uma coisa eu digo para vocês, ninguém pega Covid dentro de centro espírita. Garantido, 100%, não pega. Porque nós somos os mais precavidos de todos. Pode ter certeza, nós estamos mais precavidos. Se você chega no centro espírita desde o começo, tem o álcool gel para todo mundo passar na mão, tem a máscara para todo mundo. Se não levar a máscara, a gente dá a máscara lá. Tem que, como é que fala? O termômetro para medir a pessoa. Tiramos todas as cadeiras para botar o distanciamento. Aconteceu aí no centro espírita. Então, se você pegar lá, porque o que que acontece com muita gente? Muita gente fala, não, uma pessoa pega e vai pegar mal para o centro espírita, que ela vai falar que ela pegou no centro espírita. Mas como que ela pode falar que ela pegou no centro espírita? Jamais ela vai falar. O problema não é com as pessoas. Isso que a gente tem que dar a mão para a palmatória e ser sincero conosco mesmo. O problema não é com as pessoas, o problema é com você. É com você o problema, não é com as pessoas. Se você abrir, as pessoas vão. O problema é com você. O medo é nosso. Nós é que estamos com medo. Nós é que estamos com medo. É isso que acontece. E o medo atrai. É, claro. Claro. Tinha um amigo, meu pai contava que tinha um cara lá na Bahia que falava que se um dia ele visse Lampião, ele ia morrer de medo. Só foi Lampião aparecer, ele caiu durinho, morreu na hora. Entendeu? É igual a história do também que a gente via lá no Caminho Suave, lá naquela cartilha. Que nós vemos naquela época. Naquela época a cartilha prestava. O Rodrigo não teve isso, né? Não. E lá não. Tinha a cobra e a lagartixa, né? A lagartixa triste num canto, dizendo que era muito infeliz falando pra cobra, porque a cobra era respeitada, todo mundo tinha medo dela por causa de tudo. A cobra falou que nada, tudo isso aí é impressão. Isso aí é a fama que eu tenho. Quer ver? Vamos fazer um teste. Você vai fazer o seguinte: você vai vir uma pessoa, eu vou dar uma picada na pessoa e você aparece. E outra hora você vai dar uma mordida e eu apareço. Então, vinha um homem de lá pra cá, a cobra falou, é sua vez, vai lá e dá uma mordida no calcanhar dele. O lagartixa foi lá, deu uma mordida no calcanhar, ele saiu fora, a cobra apareceu. Quando a cobra apareceu, o cara já caiu duro na hora, né? Agora vamos inverter, tá vindo outro ali, né? Agora é minha vez, eu vou dar a picada e você aparece. A cobra, quando o homem veio, a cobra deu a picada, o lagarto apareceu. Quando o lagarto apareceu, o cara deu um chute que ele foi para lá longe e continuou andando. O medo mata muitas vezes, entendeu? Então, tá gente morrendo antes da hora. Cheio de gente morrendo antes da hora de medo, né? Rodrigo, o que, que tem aí agora? Sorteio? Eu fico conversando sorteio. Piada aqui, eu esqueço. São 10 horas e 1 minuto. Não, aqui são 9h58, ali tá adiantado ali. Tá adiantado? Tá, tá adiantado pra não perder a hora. Mesmo assim, não adianta. Vamos lá pro sorteio, então? Uhum. Era aí. Então, com oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, né? Uhum. Opa, pera aí que tá o som aí atrás aí. Aí. Foi. Então, vamos lá? Quem foi sorteada com o livro foi a Fabíola Dias Macedo. Ganhou o livro. Legal, né? E quem ganhou o CD foi a Abigail. Abigail Marques ganhou o CD do Momento Espírita, que pode ser retirado a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho. A partir de 1 hora da tarde, o Mário Vinhas está lá e entrega para vocês. A Abigail já é de lá mesmo, né? A Abigail... Eu já é de lá mesmo, então a Abigail já... É, não, já mas pode, ela merece, ela merece. Com certeza, não, quem que não quer o CD do Momento Espírita é muito legal. Obrigado, legal. Obrigado, Abigail, pela sua atenção. E ela é proprietária da Maquin, que nos... Que é patrocinadora nossa aqui. É mesmo? Legal. É. A Maquin ela... que está desde o começo também junto conosco, ela apoiando Osmar, a gente, né? Desde o comecinho. Osmar. É, vamos, Rodrigo, falar um pouquinho do sorteio da semana que vem também, né? Sorteio, verdade. Vamos falar do sorteio aqui. A gente tem aqui, eu vou até liberar aqui o Instagram para o pessoal vendo. Então entra aí no nosso Instagram, tá? É, só aproveitando aqui, antes de... É, então, vamos colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aí o Instagram do Vivência Espírita. Então a gente tem um sorteio agora, a gente voltou com sorteios durante o programa, né? Do livro e do CD, do Momento Espírita, que é o Momento de Gavale que a gente coloca aqui. E a gente mantém os sorteios aí uma vez por mês, o sorteio aqui do... É, aqui pelo Instagram, tá? Então vocês podem entrar aí, Vivência Espírita. A gente colocou até, ó, todo sábado tem uma mensagem de Eurípides Barçanufo. Essa mensagem aqui, muito legal, que é a mensagem de Maria, que ele recebeu, a primeira mensagem que está no livro, né, Eurípides Médio de Jesus, né? Então é a mensagem, a primeira manifestação que Maria de Nazaré, Maria Mãe de Jesus, deu para Eurípides. Vale muito a pena entrar aqui e conhecer a mensagem quando se manifesta. E nas notas aqui, como que foi a recepção, né? Conta aqui na nota como que foi, como depois eles receberam a mensagem. Foi muito interessante lá no Colégio Allan Kardec. Então, entrando aqui, vocês vão ver aqui o sorteio do mês de agosto, tá? Então, a gente está sorteando para o Campo de Luz, Excursão à Terra, né? Para quem comentar. E para quem a pessoa que foi comentada, né? Então é só entrar, curtir e comentar aqui o nome, que nem aqui a Rosana, né? Comentou aqui o Paulinho. É só colocar o arroba e o nome do amigo aqui. É, infelizmente tem que ter no Instagram, não tem jeito. E aí no final do mês, no último programa, a gente vai sortear automaticamente. Não tem problema colocar mais de um nome, tá? Então não tem problema colocar aqui, sair colocando. Só não pode repetir. Se repetir, o sistema ele vai retirar as repetições, ok? Então nem adianta perder tempo aí repetindo os nomes. É, e aí a gente vai sortear dois livros, Campo de Luz, Excursão na Terra. Você tá com o livro aí, né, Jorge? Olha ele aqui. Olha ele aí. Espetacular esse livro, hein? Uhum. Espetacular. Muito bom. Viu? É o Hélio que tá falando. Só do Hélio ter falado aqui, com certeza o pessoal vai comprar um 100 hoje. Espetacular esse livro, hein? É, lembrando que pra ajudar a Ami, né? Só dizendo que toda... A renda é revertida para a AME, que cuida de 170 crianças 130, né? Sim. Lá na creche, né? Exatamente. Todos os nossos livros, os livros que eu sou médio, né? Do livro, ou então os livros anímicos também que nós escrevemos, todos 100% são doados. Não é 100% do lucro, não, é 100% da renda. Tá vendo? Então, se o livro custa 30, vai 30 para a AME, porque quando nós fizemos o livro já foi patrocinado, alguém já pagou o livro para a gente. Então, todos os 30 reais são para a AME, ou então para as casas. Lá na casa da Paz mesmo, é da Prece ou da Paz? Da Prece. Da Prece, né? Que antes era a Casa da Paz, que o Hélio trabalhava. Agora é a Casa da Prece. O Hélio e a Ludmilla pegam vários livros nossos e tem a parte que ele fica para casa também. Sim. Né? Então, as casas espíritas que pegam os livros, elas dão uma parte para a gente doa outra parte lá para casa também. Então, qualquer casa espírita que quiser, a gente dá os livros, vocês dão uma parte para a AME e outra parte fica para casa. Então é desse jeito que funciona. Graças a Deus a gente é aposentado, né? Dá para se sustentar e não precisamos de vender os livros para nós, não. Ô Jorge, nós também precisamos falar daquele prédio que foi construído com a venda, com a colaboração de várias pessoas que está lá para atender 500 pessoas sentado comodamente naquele local lá na AME, né? Estamos construindo ainda, né? Ainda falta muito para a gente acabar. Sim, já tem boa parte, né? Já está coberto, já tem piso, já dá para fazer algumas coisas lá tranquilamente. Sim. Mas ainda falta muita coisa, mas é graças a isso, graças aos eventos que a gente faz, graças ao livro, graças ao CD do Grupo Castelã e o trabalho dos voluntários lá que trabalham para arrecadar fazendo almoço, né? Fazendo pizza, fazendo essas coisas para a gente arrecadar, porque a gente não tem dízimo, né? Muita gente não sabe, mas espírita não tem dízimo, não. Não, e tem outra coisa, existe também aquele projeto Casa de Íris, a ser lançado lá na AME. Nós conversamos com a secretária de saúde aqui de São José dos Campos, falou, era isso que eu estava querendo. E ela estará aqui conosco, viu, Jorge? Uhum. No dia 27 de setembro ela estará aqui conosco falando sobre a importância da saúde aqui em São José dos Campos, porque ela revolucionou a saúde aqui em São José. Tanto é que ela é considerada a secretária simpatia, porque ela é muito simpática, muito positiva, e fez curso com a gente de aprendiz do Evangelho e do curso de médico. Legal. Semana legal. Que vem quem vai estar aqui conosco, Rui? Vai ser o Biraci Leal, falando sobre ciência e religião. Legal, ah, legal. Biraci, legal. Aí a AME aí atrás. Uhum. Vamos ver se aparece aí. Acho que agora aí, apareceu. Olha aí. A criançada da AME. Mostra o galpão. Aí. Não, o galpão aí não tá ainda não. Não tá aí não, é só não uma tá foto aí, antiga. Ainda não tinha o galpão. Essa é uma foto antiga. Então a Claudinha Ribeiro entrou aqui e falou que lá na AME estamos com atendimento segunda e sexta-feira à noite, no sábado, com evangelização infantil às 10h15 da manhã. A evangelização infantil também da AME só parou quando foi obrigada a parar. Né? Só quando foi obrigada a parar. Voltou, funcionamos, as crianças vão. A Alice, a Claudinha lá, um monte de voluntário que cuida da criançada nossa lá. Legal, né? Vamos então para os aniversariantes. Vamos lá. Vou só colocar aqui atrás enquanto isso. Oferecimento, né? De WS Festas. WS Festas, ó. Qualquer coisa, se você quiser fazer festa, WS Festa. Porque mesmo na época de pandemia, o pessoal não parou de fazer festa, né? As festas das crianças foram mais restritas, mas em compensação também, todos os descartáveis foram mais usados para fazer comida, para vender essas coisas de entregar, tudo. Mas quer fazer uma festa legal? Tudo para sua festa tem lá na WS Festas. WS Festas e Embalagens, né? Mas especificamente, como nós estamos falando de aniversário, WS Festas. E eu queria falar aqui do Rui, aniversariante do pessoal do Paulo de Tarso. Hoje é o Jefferson Zacarian, lá do Paulo de Tarso. E no dia 23, Isabel Petite. Sabe quem que é a Isabel? Isabel, filha do Fernando, né? É, vai fazer 5 aninhos, uhum. A filha do Fernando. Um grande abraço para Isabel. E é muito peralta, viu, Jorge? É. Dia 25, quem faz aniversário são a Débora e a Juliana, lá da casa da Marcela. As duas são gêmeas e eram amigas da Marcela, né? Poxa. Beleza. Eu gostaria de dizer que a Elza Yoshi pediu para avisar que hoje é aniversário do amigo dela, do Rogério. E eu gostaria de avisar também que dia 24 é o aniversário da minha ex-esposa, Marie Louise Marques Pinheiro, que é minha grande amiga hoje. Trabalhadora da Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. Irmão Rodolfo. Legal. E um grande abraço para a Marie. E quem está fazendo dia 25 de agosto é o Roberto Ferreira. Né? Fazendo um aniversário. Abraço ao Roberto Ferreira. Isso aí. Vamos lá, então. Então, ô Carlinhos, tinha mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta para a gente fazer para o Hélio? Assim, para poder aproveitar mesmo, né? Aqui não. Deixa eu ver aqui no Facebook. Eu só queria fazer uma pergunta para o Hélio. Nós falamos. Como é que as pessoas se sentem quando é envolvido espiritualmente? Pessoas começam a suar, começam a ter pensamentos diferentes. Fala para a gente, Jorge. Ainda é. Nessa encarnação ainda. Nessa aí você vai chegar a ser um Jorge na vida. Ah, vou, com certeza. Um Rui, né? Um Carlinhos, um Rodrigo, com certeza. Não, ele é o cara que mais troca o nome da gente. Ele troca o nome da gente o tempo todo. Eu fiz uma confusão um dia com o Sérgio. Sérgio Santos e o Jorge Reis. O Sérgio estava lá na Casa da Paz ainda. O Jorge estava lá. O Sérgio Reis e o Jorge Santos. Aqui o Sérgio Reis, mas o que veio de gente. para ver o Sérgio Reis cantar, e não era. Era o Jorge Reis e o Sérgio Santos. Agora eu nem podia, poderia falar nos dias de hoje de Sérgio Reis, né? Que nego ia correr a distância dele, coitado. Só porque ele matou a menina da porteira? Não, brincadeira. Não, é por causa do Bolsonaro, né? Porque ele quis fazer manifestação lá e o negócio deu ruim pra ele, né? Ah, ele não matou o menino da porteira, não. Não, o menino da porteira tá lá em Ouro Fino. Que susto. Tá lá em Ouro Fino. Bem, Rui, varia muito de pessoa a pessoa, né? O que você tá me perguntando, varia muito. Tem pessoas que sente algo estranho, né? No corpo físico dela. Sudorese, suor intenso, arrepios e coisas assim. O estômago, revira, as costas, as costas, né? Enfim, o centro de força normalmente dá uma revirada, né? Mas para o médium preparado, é muito natural a influência, né? O envolvimento, ali é tranquilo. Eu vou dizer por mim, né? Na mediunidade, eu estou falando, fazendo uma prece, isso que o Jorge falou no final das nossas preleções e tal, na prece, a grande maioria, o espírito vem se comunicar. E durante a fala, ele me envolve de maneira bem suave e ele começa a falar por mim e eu sinto o momento que não sou eu mais. Só que eu vou lembrar depois somente do conteúdo, eu não vou lembrar palavra por palavra o que ele falou. Já, outras pessoas já gravaram, né? Isso para depois eu ver como é que é. E realmente não seria eu falando aquilo daquela forma, né? A voz muda um pouco, enfim, varia muito de pessoa para pessoa. Por isso que nós falamos aqui dos médiuns que tem aqueles trejeitos, né? Dá o pessoal do Amigos da Luz, aquela trupe, aquele grupo, faz lá a médium dando passe. Ela revira por cima do pescoço, dá umas voltas, põe a perna em cima da mesa. Então, aí vem o mentor dela e fala para ela: mas o que, que você está fazendo? Não, esse jeito é o jeito mais certo. Não, senhora, você está fazendo completamente errado. Você está aprendendo modismo de outras coisas e tal. E dá uma lição nela, na hora ali do passe, né? Então, há médiums de todas as formas, de todos os tipos. Sim. Eu já vi, eu pessoalmente já vi certas coisas que eu olhando, eu falava assim: mas não é possível uma coisa dessa. Não é possível que faça. Lá no Bacelli, lá no Pedro e Paulo, né? É aberto para as pessoas que são trabalhadoras dar o passe, porque é muita gente para dar passe. Então, pessoal, aqueles que estiverem preparados, porque as pessoas vão para Uberaba, o Jorge sabe muito bem do que eu estou falando, e eu vou muito também. Vai para Uberaba e nas noites de sábado sai para a noitada. Aí no outro dia cedo, vai lá no Pedro e Paulo para pegar uma mensagem, para ouvir as mensagens lá, e a pessoa levanta e vai dar passe. Eu falo: não é possível que esse cara vai dar passe aqui. Você já viu isso, Jorge? Já. Muito. Inclusive, acontece, já viu muito. Também o seguinte: nós fomos lá com o Grupo Castelano, foi o Grupo Castelano, mas o Grupo Castelano tem 20 e foi lá 7 pessoas. Eu tava, né? Dessas vezes. Foi 7 pessoas. E inclusive a Graça nossa aqui cantando no Grupo Castelano, né? Sim. Aí a gente tava lá cantando com 7 pessoas, fazendo das tripas coração para fazer um negócio bem feito, porque só 7 de 20, só 7 faltava muita gente. Aí tal. Aí agora falou: agora nós vamos dar o passe. Quem tiver preparado para dar o passe, vem dar passe, né? E a gente cantando para acompanhar o passe. A Graça saiu da nossa turma e foi dar passe. Minha vontade era sair dali, dar um copinho na orelha dela e fazer ela voltar para cantar. Entendeu? O que, que ela tinha que levantar aqui e dar passe, sendo que ela precisava dela era cantando. Claro, tava faltando não era gente. Pra dar passe, tanta gente para dar passe lá. Exatamente, né? Mas queria aparecer, né? É. Foi lá para já com as mãozinhas levantadas para dar passe. Todo mundo doido. O Betinho, nós fomos várias vezes juntos em Uberaba, e faz bastante tempo já, a gente tava lá, e tinha uma senhora que era interna lá do asilo. Ela era meia atrapalhada, andava com o cabelo todo, parecia um pouco a Domingas. Cabelão e tal. Aí deu a hora do passe, nós levantamos para dar passe, e o Betinho foi dar passe. Muito preparado, né, Betinho? Né? E chegou de frente com ela e começou a dar o passe. Em pé, né? Porque foi dando passe. Aí ela falou assim: peraí, você que tá precisando do passe, falou o Betinho. E inverteu. Aí o Betinho ficou parado, quieto, e ela veio dando passe. No altura do campeonato, ela falou assim: sai daqui, você não tá precisando de passe, não. Sai daqui, passe não é feijão, não. Falou pra ele. Então é cada um que a gente via lá, via ainda. É. Deixa eu passar um recadinho também da Célia, lá do irmão Rafael, que entrou aqui, fazendo um esclarecimento, né? Ela falou que, só para esclarecer, ela falou, a apometria não é terapia de vidas passadas. A apometria é uma ferramenta utilizada para agilizar a desobsessão. Aí indicou para a gente aqui o livro Espírito e Matéria, de José Azevedo Lacerda, que o Rui teve curso com ele, né? Dois cursos. E ele ainda coloca, aliás, a apometria é utilizada por outros profissionais da área de saúde. O que a gente tem visto muito é a deturpação sobre a apometria, né? Então, o que que acontece? Tem gente que diz que coloca até espírito dentro de disco voador para mandar embora na apometria. Absolutamente. Então, a apometria bem trabalhada, como o Lacerda indicou, né, Rui? Ele dizia. É um trabalho que tem gente até que fala que a apometria não é espiritismo. Tá. É sim. Não, até que o cara mais famoso do Brasil aí disse que a apometria não era espiritismo, né? Então, e na realidade é sim. É uma técnica. Exatamente. Uma técnica de trabalho. Perfeito. E o próprio doutor Lacerda, ele dizia: a apometria sem Jesus e sem Kardec não é apometria. Então, tá aí. Exatamente. Que é o maior problema em termos de mediunidade. É legal falar sobre isso, porque tem um trabalho muito legal aqui do irmão Rafael, que faz a apometria. Temos o como é que fala? O Farol de Ismael, com o Roberto, também faz um trabalho muito bacana. Em Jacareí. A gente conhece, né? A Oficina da Espiritualidade de Jesus. Luz de Francisco também faz. Ah. Todo o pessoal de credibilidade que trabalha com apometria e não está enrolando ninguém, não. Né? Mas, ô Jorge, só que quando começou a apometria aqui, eu, o Everaldo, mais o Valdir e o Forcato, tivemos que fazer socorro em 5 casas, porque havia uma série de problemas de interferência por causa da apometria mal aplicada e mal colocada. Exatamente, porque quem trabalha com apometria tem que ter um nível moral elevado, né? Isso a gente vê. Não é para qualquer um, não. Sinceramente, é isso que a gente acha. Agora, também, eu não sou estudioso nessa área, não. Por quê? Porque muitas vezes vai onde não é chamado, né? Muitas vezes você tem que fazer isso. Entendeu? Agora, você tem que sempre ir onde você é chamado. E a apometria não vai onde não é chamado. É que a pessoa está fazendo errado. Esse é o ponto. Que aí aplica a apometria, só que indo onde não é chamado. Aplica em quem não pediu. É. Né? Não. E aí, quando você vai mexer onde não é chamado... Tem um amigo nosso, se você não estiver preparado, né? Que já faleceu, ele dizia que nós... Com o trabalho mediúnico, nós está super atrasado. A apometria que era o correto, porque eles iam lá no mundo, no plano espiritual, explodir laboratório. Já começa a falar besteira, né? Ele falava muita besteira mesmo. Está na hora de a gente fazer um programa sobre a apometria aí. Vamos, né? vamos convidar alguém. Sim, convidem o Betinho. Estudioso, aplica a apometria muito bem, lá de Jacareí. Estive com ele em vários encontros de apometria também, mas ele é um especialista em apometria. Já trouxemos aqui o Betinho nunca veio. Vamos trazer o Betinho. Betinho nunca veio aqui. Vamos trazer ele. Isso mesmo. Né? Só para outubro. Só pode marcar com ele outubro, porque setembro já está fechado. A gente se fala a respeito. Certo. Todo esclarecimento é importante, né? Eu, para mim, cada vez que eu aprendo mais, é melhor ainda. Né? Olha só. Já são 10h21. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte agora. Tchau para vocês. Olha, eu só quero dar um recado à Vera Parodi, que ela está fornecendo kit bebê. Quem precisar de kit bebê, liga no 988-78-7400. Vera, está aí o recado que você me pediu ontem. Ontem nós estivemos lá reunidos, lá no Paulo de Tarso, e ela me pediu, dá para você falar para as pessoas? Então está aí o recado. Aqueles que quiser kits bebê, entre em contato com a Vera. 988-78-7400. Eu vou levar esse número. Esse negócio de kit bebê é assim, é enxovalzinho para criança, né? É. Só para tem gente aí que já está pensando outra coisa. Está pensando que vai pegar uma garrafa de uísque, de vinho, de champanhe, uma garrafa de cerveja. Mudar esse negócio de kit bebê. Dá a impressão que você vai receber uma criança. Você precisa ver tanto que... a minha mediunidade aqui já tinha visto a cara de um monte de gente que eu conheço interessado nesse negócio. Já estava com o telefone kit na mão para ligar. Gente, vai falar para a Vera mudar o nome, viu, Vera? Ela está nos ouvindo. Kit bebê para o bebê pronto já, viu? É, exatamente. E eu vou levar esse número para criança. Nós temos assistido lá. Mas a Vera foi que começou a trabalhar na AME. Ela é fundadora da AME, né? Então, ela tem muita experiência nisso daí. No que é ruim. Vamos então encerrar então, gente. Não, aí já ouviram pinga-fogo isso aqui. No próximo domingo, então, nós teremos aqui o Biraci Leal falando sobre ciência e religião. Boa. Legal. Ele vai participar via Zoom ou local? Vai vir aqui presencial? Ah, acho que é Zoom, né? Porque ele é de São Paulo. E no outro domingo nós teremos o Fábio Dionísio abrindo o mês de setembro, mês amarelo. Legal. Prevenção contra o suicídio. Então, eu quero agradecer também aqui todos os ouvintes, todos vocês que participaram aqui conosco, né? Pede desculpa que a gente não leu todas as mensagens. A Antônia Varota tinha vindo aqui, deixado uma mensagem também. A Claudinha Vieira, Claudinha Oliveira, Claudinha, a Elza Yoshi. A Claudinha tá falando para não parar agora, que tá bom demais o programa. Elza Yoshi aqui também, a Dodora participando aqui também. A Antônia Varoto mandou algumas mensagens aqui, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de ler. O José Ari, o Piero aqui também participou, então a gente não, infelizmente não vai ter tempo de ler todas as mensagens. Nobélio aqui participando também. Então mando um abraço a todos vocês e até o próximo programa às 8 horas, senão isso aqui vira pinga-fogo. Nós desejamos a toda a família vivenciana um abençoado domingo com o seu frango com macarronada, que é uma delícia tradicional da família brasileira, e que sejamos sempre harmonizados por essas mensagens do Evangelho, que trazem sempre o consolo e a calma na alma que precisamos para estarmos nos momentos de aprendizado em todos os dias de nossa caminhada. Deus abençoe a todos, fiquemos todos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Hélio. Pessoal, eu primeiro quero agradecer ao pessoal da Vivência e dizer que estou muito feliz de ter participado desse programa. E também na prece eu rogo a Jesus que abençoe a todos os ouvintes, todos que estão nos vendo e aqueles que estão em sintonia conosco nesse momento de luz, de paz, nesse ambiente de oração. Nós deixamos que as suaves energias do amor de Deus permeiem as nossas mentes e os nossos corações, deixando com que a espiritualidade amiga fale por nós, trazendo do mais alto o amor do Divino Mestre, para que Ele fique conosco em todos os momentos das nossas vidas, nos momentos mais difíceis. Ele nos dá a mão nos momentos em que estamos em desespero. Ele nos carrega no colo, dando a nós o elixir da sabedoria para interpretarmos o que a espiritualidade, o que a natureza está querendo dizer a nós. E em agradecimento a Ele, que as nossas preces sejam a caridade, levar àqueles que estão desguarnecidos, levar àqueles que estão necessitados, não só do alimento físico, mas também do alimento espiritual, levando o consolo e o alívio para suas dores, levando serenidade para os seus dias, e que as dificuldades do mundo sejam abrandadas pelas mãos daqueles a quem Jesus escolheu como trabalhadores da última hora, que vão nos momentos necessários até os locais aonde estão sendo convocados. Não façais de desentendidos com as oportunidades que aparecem no dia a dia. Seja vós aqueles que socorrem os mendigos na rua. Sejam vós aqueles que levam a palavra de Deus aos locais inauditos. Que Deus nosso Pai traga do mais alto as suas bênçãos de luz, de conhecimento, de esclarecimento para as dúvidas do dia a dia. E perguntai nos momentos de equívocos o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. E o amor verdadeiro lhes responderá à altura. Que Deus nosso Pai vos abençoe e vos guarde nesses dias. Que Jesus faça morada em seus corações. E que a espiritualidade que me acompanha esteja sempre ao vosso lado nos momentos de mais dificuldades. Deus vos abençoe. Muita paz em seus corações. São Paulo, no interior, uma grande alma de muito valor trazia esperança e muito amor para os que sofriam a dor do calor. O destino a levou às terras mineiras, sempre trabalhando, professora e parteira, ali encontrou a missão verdadeira para a sorte de muitos. Tornou-se enfermeira com passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e serenidade. Apoiou